Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, that's his knees, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e contamos hoje aqui com a presença do 8-bítico Magaren. E também com o 2D Dandante. E contamos com a ilustre presença do pixelado Bruno. E também temos aqui o randômico tinhoso Mônio. E como sempre, estamos todos aqui reunidos, graças aos esforços do nosso querido cheater de plantão, o Eric. Cheater de plantão, ó. Já começou sacanagem. Ah, o Dante roubou a minha, na verdade, cara. Então, e hoje a gente tá aqui pra fazer um tripcast que eu acho que desde o primeiro tripcast que foi ao ar, todo mundo pede, né? Que é sobre os jogos de videogame do Homem-Aranha, ou os games do Homem-Aranha, né? Prevejo perdendo amizades por causa desse cast. Então, sobre a música, a gente já começa. Ok, então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu vou ser o orelha do programa, porque quando eu tinha tempo pra jogar, eu não tinha videogame, e quando eu tenho videogame, eu não tenho tempo pra jogar. Olha, você resume muito a minha vida com as coisas que eu gosto de fazer, olha que louco isso. Eu sempre gostei muito de videogame, joguei alguns jogos já do Homem-Aranha e vários outros, mas infelizmente, muito menos, ou bem menos, do que eu gostaria, né? Então, Eu, por razões de idade, só conheço mais os jogos antigos, tipo do Atari, olha lá. Você conhece do Atari pra trás, né? Isso! Porque agora, como você tá muito velho, você já não consegue acompanhar essa tecnologia. Então, eu não entendi, né? Essa lógica, quer dizer que por causa da sua idade, você proibiram você por lei, a partir de uma certa idade, não pode mais jogar. Você não proibiram por lei. Não é, essas coisas modernas, cara, tá muito além da minha capacidade cognitiva. Você nunca conseguiu ligar um Master System, por exemplo, né? Que, caramba, é extremamente complexo. Muita tecnologia. Imagina, pra você é um botão mesmo, pelo controle do Atari. Dois direitos. Cara, pra que dois? Eu não preciso pular duas vezes. Eu não preciso pular duas vezes. Ainda mais, como eu tava falando antes do programa, se fosse igual nessa época, agora no PS4, que você precisa ser formado em Harvard pra poder jogar um videogame. Como, olha, jogo de computador, então, tem que pensar, né? Porque quantas teclas tem um teclado? Olha só. Peraí, dá pra jogar no computador? Então, eu não falei na abertura, mas hoje a gente sempre traz algum convidado, a gente tenta trazer, né? Hoje a gente trouxe aqui o Bruno Carvalho, lá do 99 Vidas. Se você quiser falar um pouquinho, Bruno, de onde você é. Primeiro, eu agradecer o convite aí do pessoal, né? Muito obrigado, a oportunidade de falar dos games do Aranha aí. Ah, e você só falando de orelha de game, provavelmente você é orelha do Aranha mesmo, né? Porque apesar de eu gostar, só que eu sou um leitor, aí vem o lado do Mônio pra games, eu sou o lado do Mônio pra quadrinhos, né? No caso do Aranha, eu parei na época de papel mesmo, então acho que eu parei bem, assim, o ponto final foi o Ultimate, cara, quando o Aranha Ultimate ali, no finalzinho de novo, foi ano 2000, né? Foi ali no você não sabe o quanto você é feliz. Você leu bastante, até dois. Eu não li muita coisa, eu ainda tenho muito quadrinho, tipo, tem a morte da Gwen Stacy e tal, o quadrinho mesmo, tipo, eu tenho a comic book mesmo, em papel, mofado com o tempo, né? Amarelado, mas ainda tenho bastante coisa, eu curto o Aranha, cara, mas é o que eu falei, se você falar pra mim do Aranha de dois, de Ultimate pra cá, esquece, velho, esquece, aqui a gente só vai falar de coisa boa. Ah, bacana. Mas fora isso, eu sou lá do 99 Vidas, venho lá do 99 Vidas, que é um podcast que fala sobre games, né, não só games do Aranha, mas em geral. E é basicamente isso, a gente fala tanto de games clássicos, desde o Atari até os mais atuais, até o Play 4, que faz o Mônio perder a cabeça, hein. Bom, e como eu já disse no início, a gente vai falar sobre os jogos do Homem-Aranha, né? Então, assim, a minha ideia aqui é a gente pegar cronologicamente. É óbvio que não dá pra entrar em detalhe pra caramba em tudo, né? Mas isso vai bater. Ô, Mori, então, já que você exige, Homem-Aranha, Spider-Man de Atari. Pode falar sobre todas as fases do jogo, toda evolução do personagem. Todas as cores de prédio. Cara, um avanço gráfico excepcional nesse jogo, por favor, ao respeito. Tem gente que até hoje não sabe que aquela coisa em cima do prédio é o Duende Verde. O que eles imaginam que é, né? Sei lá, eu. Um nitorrinco pegando carona no morcego. Eu ia comentar isso, que eu joguei isso nos anos 80, na época que eu tive o Atari. Na época eu não conhecia muito o Aranha, nem fazia ideia do que era aquilo. Depois que eu comecei a conhecer o Aranha, não sei porque, na minha cabeça deformada e doente, eu comecei a achar que aquilo lá era o Rocket Race. Ah, é, claro. É pela sua preferência por vilões toscos, Magaren. Pois é. Rocket Race. Já vem não de sei perto. Porque ele estaria em cima do prédio, mas tudo bem. Aí, que é Rocket, pô? Saiu, aí na época que saiu o primeiro filme do Homem-Aranha, saiu uma edição da... Da E, como era o nome da revista? Eu esqueci. É Games, é Electronic Games, uma coisa assim. EGM. Isso aí, EGM. Falando dos jogos do Aranha e tava lá. Aí o Aranha em frente do Duende Verde. Aí meu cérebro foi pro teto. Você falou, nossa, esse jogo eu não vi, cara. Eu só conheço aquele com Rocket Racer. Ah, mas dá pra perceber, lembra um pouquinho de verde, véio. A cor do duende ali lembra um verde ali, pô. Tá na prancha, tá em cima da prancha, um verde, é verde, pô. Pois é, ué. O jogo é de 82, né, a gente tá falando aqui do o primeiro jogo do Homem-Aranha, né? Na verdade, o primeiro jogo da Marvel, se não tô enganado. Aí eu já não sei dizer. Foi, é. Para consoles, sim. Sim, sim. Ó, pra quem não conhece, vamos dar uma descrição breve do jogo. Basicamente, o Aranha tem que subir o prédio evitando as pessoas... Não, ele tem que resgatar as pessoas na janela, que dá ponto. E evitar as bombas. Tem bomba quando tá chegando. Exatamente. Quanto mais alto você vai subindo, você vai encontrando umas bombas. Fica mais difícil de fixar a teia e o Aranha só anda disparando teia. Esse inútil não sabe andar sozinho. Até que no topo ele tem que entrar numa janelinha, sei lá o que é, do prédio. E tem o Duende Verde enchendo o saco, né, ali. Aí e quando aí, você chega lá, você faz tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ah, mas era bacana pra época. Você pensar que o Atari, os jogos que ele tinha, aquilo lá era o máximo. Você tem um jogo do Homem-Aranha no Atari. Aquela coisa, pô, você põe pra cima, aperta o botão e ele solta a teia. Você pode se balançar de um lado pro outro pra teia. Olha que bacana pro Atari. Verdade, eu verdade. Gosto desse jogo até hoje. Com certeza era bem melhor que o do Super-Homem, né, que tinha. Ah, não. Qualquer coisa é melhor que qualquer jogo do Super-Homem, né? Se eu for ao dentista... Fazer uma obturação vai ser melhor que qualquer jogo do Super-Homem. Sabe? Isso aí, tratamento de canal é melhor que qualquer jogo do Super-Homem, tá certo. Isso aí, mas é mesmo. Como é que é? Qualquer jogo é melhor que qualquer coisa do Super-Homem? Ah, não, quer dizer... Não, aí não, já tô... Qualquer coisa é melhor que qualquer... Não basta ser jogo, qualquer coisa. Aí já tá procurando confusão, né? Cara, tropecei na rua, é melhor do que um jogo do Super-Homem. Eu achei que eu que ia ter que falar isso, mas... Obrigado. Mas, é, inclusive, assim, o Super-Homem, o Superman 64 é conhecido como um dos, se não, objetivamente, o pior jogo de... Não é só o pior jogo de super-heróis, é o pior jogo de todos os tempos, cara. Por muitas pessoas é considerado assim. Pra ganhar do ET tem que ser punk o negócio. Não, e consegue, isso que é o pior. Isso é que é o pior, ele consegue. Mas aí, ele ganha do ET ou ele perde pro do ET? Fica a dúvida aí. É, ganhar ou perder, qual é o melhor nesse caso? Eu achei que, quem tinha convidado o Bruno era o Eric, foi o Magaren, é isso? E o pior que eu tô pensando aqui é, todos nós temos a SEGA como favorito, né? Eu acho que o Bruno, eu já vi ele comentando. Coincidentemente, eu acho que todo mundo que tá nesse programa aqui é... É seguista. Seguista. Cego. Todo mundo que tá aqui é cego. Não, peraí. Todas as pessoas são sábias. Olha só. Nossa senhora. E nesse jogo do Atari, pra muitos, os fanboys, tem o melhor Duende Verde do já saiu dos quadrinhos. Comercial. Oh, tá falando comercial? Ó, com certeza a máscara dele é melhor que a do primeiro filme, né? Do... O vilão de Power Ranger? Ah, não tá tão ruim assim, vai. Vocês estão falando do primeiro filme com o Tobey Maguire? É. Isso. É. Ah, não é tão ruim assim, não, vai. Não é. Mas o do comercial é melhor. Agora, você não conhece fã de quadrinho. Bom. Só falta vocês me dizerem que se vocês dizerem pra mim que vocês acharam o filme do... Como é que chama o nome do maluquinho lá? O Menino Maluquinho. Não, tô zoando. Do Andrew Garfield? Isso, vocês não acham os filmes dele melhores? Vocês acham mesmo? Não, eu acho que tanto a trilogia antiga quanto os novos, ambos têm pontos bons e pontos ruins, né? Varia muito. Tanto que... Vareia. Vareia. Pra mim, os dois melhores filmes são os filmes dois de cada uma das franquias, entendeu? Então, pra mim tá tudo misturado. Acho... É, pra mim o melhor mesmo é o dois do Tobey, o Tobey Maguire. É engraçado que assim, eu acho que o Tobey Maguire... A gente tá fugindo um pouco do topo, desculpa. Não tem problema, não. Mas eu acho o Tobey Maguire um Peter Parker melhor que o Andrew Garfield, mas eu... é porque esse negócio de Peter Parker skatista, do adolescente, eu não engulo, cara, desculpa, tipo, eu não engulo, velho, nova geração. Inclusive você saiu pelo Ultimate, né, dos quadrinhos. Então. É, exatamente, eu então, porque já tava ele na, ele, tipo, é ele lá no colégio, falei, não, mano, não dá, sabe? Então, eu não sei, eu tenho uma rejeição muito grande pela figura do Parker do Andrew Garfield, é muito ruim, cara, tipo, eu não engulo, eu, eu fui assistir aos filmes no cinema, fui, porque assim, eu sou um cara de boa fé, sabe? Porque assim, eu gostei dos dois primeiros do Tobey Maguire, não vou mentir, o terceiro achei uma atrocidade. E é uma pena, porque eu sou muito fã do Venom. Eu acho que eu sou mais fã do Venom do que do Homem-Aranha, cara, de verdade. Eu acho que eu sou muito mais fã do Venom do que do Homem-Aranha. E aí depois que fizeram aquela cagada, eu falei, não, não acredito, velho. Aí eu fui assistir o filme do Andrew Garfield, falei, pior do que aquilo não pode ser. Eu falei assim, não pode ser pior do que aquilo. E aí, ah, eu sou o Homem-Aranha da nova geração, eu sou skatista, eu sou maroto, eu sou moleque, sabe? Aí, não, tipo, eu acho assim, o Homem-Aranha ele sempre foi aquela coisa de tirador de sarro, mas ele não é criança, tipo, ele não é moleque, sabe? Aí forçou um pouco a barra pro meu gosto, tá? Eu entendo que deve ter gente que curta tal, mas eu achei que forçou a barra demais, ele tipo, ficou muito malhação, pra mim, tá? Pulando os jogos um pouquinho, então vamos falar do Tony Hawk pro skate. O Aranha usa skate. É verdade, mano. É o meu problema com... O Tony Hawk's Pro Skater do Game Boy Advance, eu só jogava com Homem-Aranha, cara. O então, do Game Boy eu só jogava com Homem-Aranha. Cara. Ele usa skate lá, e aí? Onde está seu Deus agora? É verdade. Você quebrou meu argumento agora, verdade. Agora você esclareceu pra mim. Na verdade, o Aranha dos filmes é o mesmo Aranha do Tony Hawk's. Agora ficou claro. Pô. E eu achando que esse comentário do filme ia ser fora do tópico totalmente. Aí, tá vendo? Salvou a hora aí, parabéns. Agora alguém me explicou. Agora eu gosto mais dos filmes. Agora é muito melhor do que os do Sam Raimi lá, Tobey Maguire. Aumentou 50% o filme agora. Tá certo. Então, aí, em resumo, o que muda do Atari, no final das contas, é velocidade, cor de prédio e tudo mais, né? Não tem muito... Só forma as cores a maioria aumentando. Dos jogos do Atari, né? Exatamente. Isso. Mas então, é bom. Eu acho que quem tiver a oportunidade de jogar tem que jogar. Porque vale é divertidíssimo. É divertido, cara. Pior que é mesmo. Isso é que é o pior. Mas assim, como você comentou, na época, para os jogos da época, era um jogo muito bom, né? Então, assim, para você passar o tempo ali, igual hoje tem emulador para tudo quanto é canto, né? Inclusive celular. Você passar um tempinho no celular, talvez, apesar que é chato pra caramba jogar jogo que tem jogo de videogame no celular, né? Mas, enfim. Mas eu vou te falar uma coisa, ele é melhor que muito jogo que saiu depois do Aranha. A gente vai falar neles, mas pra mim ele é muito melhor que muito jogo aí mais trabalhado do Aranha, cara, de verdade. É. Inclusive recente, vou falar mesmo. Olha só. Então, passando pro segundo jogo do Homem-Aranha que saiu 2 anos depois, que é um jogo que o Dante gosta pra caramba. O que eu sei é que ele saiu num ano maravilhoso, num ano muito bom. 84? É isso. Por causa do livro ou porque você nasceu no ano? Tente adivinhar. Tente adivinhar. Eu não li o livro. Ai, você então, acha que o Dante já leu algum livro? Já leu algum livro? Olha que absurdo. Calúnia. Então, Quest Probe, Spider-Man, era da trilogia, né? Teve do Hulk, Homem-Aranha e depois um do Tocha Humano com coisa lá. Mas a gente vai falar do Homem-Aranha, né? Positivo. Pode falar aí, Dante, você tava super empolgado. Olha, com esse jogo. Esse é um jogo muito bacana, com uma mecânica que o pessoal hoje em dia tá muito familiarizado. Você tem que digitar tudo o que você quer que o Aranha faça. Então, assim, só que você não tem dica, né? Você tem que adivinhar o que você acha que ele tem que fazer. É absurdo, gente. Quem conseguir pegar emulador pode tentar, mas... Apesar que ele saiu pra PC também, né? Esse, diferente do primeiro que só saiu pra Atari, ele saiu, acho que, um total de sete plataformas dos diferentes. Os computadores da época, é. Esse jogo é bacana, cara, na verdade. Assim, não esse em si, mas o estilo de jogo, pra quem tá familiarizado com o jogo, ele é um jogo de text adventure. Isso é uma coisa que foi os primórdios até dos videogames, tinha isso, que é aquele jogo que você digita o que o seu personagem tem que fazer. Então, um dos mais conhecidos também é o Colossal Cave, por exemplo, que é dos anos 70, cara. Então, assim, quem que você faz? Você digita, você tá perdido no meio de uma floresta. O que que você faz? Aí você tipo, ó, eu vou olhar pra direita. Aí ele fala assim, ó, aí tem uma pedra. Tem uma pedra e do lado dessa pedra tem uma chave. Aí você vai pegar a chave. Então esse do Homem-Aranha é a mesma pegada. Só que não é só texto, na verdade tem imagem também, né? Então, assim, não é. Ele vai te dar um quadro e fala assim, ó, tá acontecendo, aqui. Né? Isso, ó, tá aqui esse quadro, o que você quer fazer? Aí você fala, ah, eu quero que eu tenha lá com um berço pregado no teto. Por exemplo, eu quero que o Homem-Aranha olhe pro berço. Só que, na verdade, você percebe que não é o berço que tá no teto. Depois você percebe que é o Homem-Aranha que tá no teto e tá invertida a visão. entendeu? Então assim, putz, eu quero que o Maranha faça isso, o Maranha, quero que você faça aquilo. Entendeu? A diferença desse jogo pros outros Text Adventures é que nesse caso você tem que falar pro Homem-Aranha o que ele tem que fazer. Então fala assim, ó, Homem-Aranha, faz isso, Homem-Aranha, faz aquilo. E aí ele vai fazendo e você vai mudando de uma tela pra outra. Inclusive, tem representantes atuais desse gênero de Text Adventure que é menos texto hoje, é mais escolher o que você quer fazer numa lista de opções, né? Mas é interessante, cara. É um tipo de jogo que ele aguça muito, assim, a coisa da sua imaginação, porque você tem que pensar pra resolver as coisas. Não é tudo mastigado, igual certos jogos que existem por aí, que fazem você simplesmente pega o controle pra você e completa uma fase aí, né? Aí, e era impossível... Pra você, Mario. E yeah. Nossa. Não, sério, tem o jogo do Mario no Wii, eu não estou brincando, vocês acham que é mentira? Não é. Tem um modo no jogo, no Super Mario Bros. Wii. Se você morrer muito, o jogo oferece pra passar a fase pra você. E aí ele tira o controle da tua mão e passa a fase. Cara, essa geração leite com pera e ovo maltino. E aqui, tem um detalhe importante, né? 1984 que saiu. Vamos colocar aqui, sei lá, em 1987, se você conseguisse um computador ou algum videogame que rodasse esse jogo aqui no Brasil, você precisaria saber falar inglês também, né? Tem esse detalhe. A criança teria que... Eu vou falar que eu não joguei na época. Eu joguei bem depois, porque em 84 eu tinha 2 anos de idade, né? Então, assim... Eu achei a ideia desse jogo bastante promissora, cara. Imagina, eu tô lá, Homem-Aranha, pula. Homem-Aranha, solta a teia. Homem-Aranha, dá um soco na cara do Mistério. Homem-Aranha, faz um café. É da hora, cara. É engraçado que você fala, Homem-Aranha, vá para a direita. E ele responde, tipo assim, não é com essas palavras, mas tipo, sim, mestre, irei para a direita, sabe? Tipo... Tá vendo? É mal feito. Se sou que programa, eu já falo. Pra minha direita ou pra sua direita? Esse jogo aí é como se fosse um antepassado dos point and click. Que tem uma tela, então, você vai... Sim. Só que no point click você ia com o mouse lá e clicava, sei lá, no monte de areia do chão. Os Adventures são os precursores do Adventure que a gente conhece, né? Os Adventures da LucasArts, os da Sierra, por exemplo. Esses Text Adventures foram os precursores deles, né? Ele muda, né? Aquele foco. Ah, em vez de digitar agora, você vai lá, clica e decide o que você vai fazer. Você quer olhar, você quer pegar, você quer fazer o que com aquele item, né? Então... Ou seja, os point click é pra preguiçoso que não queria escrever. Exatamente, pra pessoa analfabeto, na verdade, né? Nossa. Ela vai ainda ter que ler o que tá na tela. Se eu não me engano, o jogo que inspirou Resident Evil era nesse estilo, não era? É... Mansão, alguma coisa. É, mais ou menos. Mais Manic ou menos. Mansion? Não, Manic Mansion não. A esperança é a última que morre. Mas aqui tem um detalhe que o Bruno comentou. É a última é a Tia May. Tem um detalhe que o Bruno comentou aí que antes desse, não só desse jogo, né, mas antes dessa época, os outros eram só texto, né? Esse pelo menos tem imagem, pelo menos esse tem. Esse tem, tá? Porque para a evolução. Pra você que é fã dos quadrinhos poder ver, então você vai ver uma foto lá, uma imagem estática do Doc Ock e tal, você vai ver uma foto estática do Andy, pá, então você vai ficar feliz porque você pegou a foto e vai mandar ele fazer as coisas. Até pra você ter uma noção do que tem, porque nos outros ele descrevia o cenário pra você, né? Então, por exemplo, nesse Colossal Cave, que é o mais conhecido, assim, como um dos pioneiros, na verdade, muita gente considera ele como o pioneiro do Text Adventure, né? Ele descrevia o cenário pra você, então ele aparecia em texto. Você está numa caverna e a caverna tem isso, darará, darará, darará, descrevia tudo. No caso do Homem-Aranha, você vê a imagem e você tá vendo. Pô, não precisa te falar que tem um berço virado de cabeça pra baixo, porque você tá vendo, né? Então, assim, aí você escolhe o elemento e você digita lá, eu quero olhar pro berço, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Lembra bastante também aqueles livros-jogos que tinha antigamente. Isso. Se você quiser olhar pro berço, escolha a sua própria aventura, né? Tipo, você quer pular, vai pra página 18. Você quer dar um soco no cara, vai pra página 15. Cara, eu me amarrava nesses livros. Enrola e desenrola a coleção. Eu nunca cheguei até o final nenhum, mas vergonha, Magari. Você entrava em loop, né, da história, de alguma forma. E a ideia desses jogos aí, né, desses Quest Probe, era ter 12 jogos, aí acabou que a empresa lá foi à falência, saíram só esses 3 que eu comentei, né. E teve quadrinhos também baseados, só que, mesma coisa, né, era pra ter 2 edições, teve só 3. Não, mas peraí, teve os quadrinhos baseados no jogo? Do jogo. Nossa, deve ser bom. Devia ser igual o negocinho, os livrinhos que vinha no Pense Bem, né. Ele apertando o botãozinho lá. Eu não admito que alguém fale mal do Pense Bem, hein? Quem tá falando mal? Ah, bom. Eu tenho um até hoje ali, só que é o Multi. Que faz tudo que o anterior fazia. Eu tenho o primeirão mesmo, que eu sou o então, Multi. É, o Multi tem uns joguinhos a mais. Acho que o Multi tudo bem. Pense Bem, não é fala bem, então não tem problema. Que horrível. Tudo um. Vai ter muito tudum nesse programa. Bom, próximo jogo de 89, a gente dá um salto aí de 5 anos, que é Homem-Aranha e Capitão América na Vingança do Doutor Destino, olha só. Isso aí, primeiro team-up nos jogos. Então, é basicamente o Homem-Aranha e o Capitão América contra o Doutor Destino e sua trupe. Agora eu quero dizer uma coisa, desculpa a minha ignorância aqui. Uhum. Por que o Quarteto Fantástico não tá aí? Por que teve que juntar o Homem-Aranha com o Capitão América pra bater no Dr. Doom? Eles deviam estar porque o direito autoral é mais caro. Eles deviam estar em algum outro universo, em algum outro lugar. Porque é o Quarteto Fantástico, quem se importa? É, apesar que se você for olhar na... Aliás, falando em Quarteto Fantástico, tem uma historinha do Quarteto que é tipo aquele livro infantil, sabe? Que tem uma ilustração e 3 linhas de texto por página. Tem uma do Quarteto Fantástico que o Coisa tá jogando o jogo do Homem-Aranha lá do Atari. Uma tela gigante. Ó, que sucesso, aí sim, tá vendo? Meta, que linguagem meta bonita lá. Falou, a tela gigante, imagina a resolução daqui. Pois é, né? Dá pra você ver todos os pixels com bastante clareza. Exatamente, não vai ter tudo, você pode contar na mão. Você vai contar na mão. Você vai contar no palmo, né? Cada pixel tem um palmo. Ainda bem que você concluiu, porque eu pensei que você ia parar na metade da palavra e ia ficar estranho. Pois é, né? Não, porque ele não tá falando. Ele tá falando do Homem-Aranha, não é do X-Men. Nossa senhora. Bom, e eu ia comentar, comentar. Você falou da trupe, né? Do Dr. Doom. Tem personagens ótimos, né? Como o Batroc, o Eduardo Lobo. Não falem mal de jogos de vilões toscos. E pessoas assim que fazem muita diferença no universo Marvel como um todo. Eu tava dando um. Batroc já apareceu em filme. E a Mulher Maravilha apareceu? Cara, Howard o Pato apareceu em mais filme que a Mulher Maravilha. Incluindo tendo um próprio. Então, mas eu só ia comentar que tem uma revista, a quinta revista do Homem-Aranha, da mensal dele, que ele enfrenta justamente o Doutor Destino, né? Então tem o Homem-Aranha versus Doutor Destino numa revista lá. Mas o que eu ia falar sobre o jogo é que cada hora é um personagem que é controlado, né? Hora você joga com o Homem-Aranha, hora você joga contra o Capitão América. Só que o jogo é muito zoado, cara. Eu tava olhando lá. Estranho, né? Até o tamanho dos personagens, sabe? Sei lá, o Capitão América e o Rhino é do mesmo tamanho. Não. O Capitão América e o Rhino são do mesmo tamanho. Mantenha a concordância, por favor. O Homem-Aranha é bem maior do que o Machete na hora que aparece lá, sabe? Ah, é. Tem o Machete também nesse jogo. Dani Trejo? Dani Trejo. E eu nunca vi um jogo mais linear na minha vida, sabe? É sempre o mesmo tipo de ataque o tempo todo, a mesma forma de você derrotar todos os vilões. Esse jogo, ele é estilo aqueles beat'em up, beat'em up, que você vai avançando, né, vendo de lado os personagens, mas geralmente você enfrenta só um inimigo por vez, ou então você só tem que pular alguns obstáculos, né, fazer algumas coisas assim. Se você pensar a época que ele saiu, ele era até avançadinho graficamente, mas assim, em termos de jogabilidade e tudo, ele é muito travadinho, né, cara. Também, assim, não sei se é exigir muito, né, na época também, porque às vezes a gente pensa em alguma coisa que saiu depois, tá, aí a gente fica comparando, mas era esquisitinho mesmo, era bonitinho pra época e tal, mas... Nada demais em termos de jogabilidade. Bonitinho, mas ordinário, né? É porque ele é de 89, né? Você tem outros jogos de 89, apesar que pra outras plataformas, né? Que eram um pouco melhores, assim. Comparando com a própria época, ele era mais... Ele era um pouco travado, né? Já tinha até, em termos de beat'em up mesmo, já tinha saído Double Dragon, cara. Double Dragon, né? Double Dragon é supremo. Desculpa, eu não sei se vocês conhecem o Double Dragon. Não sei se todo mundo aqui já jogou. Eu amo de paixão o Double Dragon. O Eric também não conhece porque ele é orelha, mas... Pessoa normal conhece. Não, eu conheço. Não joguei muito, mas conheço. O problema é, olha só, o meu problema, além da questão que eu falei de... Eu não só conheço o jogo, como conheço o filme. Parque da Casca. Não, aí não, peraí. É bom lembrar. Do filme? Não, você não gostou do filme, não conta isso. Você não conhece meus gostos. Ele assistiu aquele filme do Street Fighter. Ele assiste em loop, eu acho, todos os dias, sabe? Então... E gostou, mas é assim, uma coisa é assistir, outra coisa é assistir gostando, você gostou. Eu tenho o pôster do filme do Street Fighter que eu comprei naquela revista Super Game. Ele tá colado aqui na porta do meu quarto. Dudu. Magari, tem coisas que você não compartilha com os outros, cara. Não, tem sim. Mandamos sua pele por Nicolas Cage. Nossa, agora eu já entendi o seu gosto. Agora deu pra entender. que eu ia comentar é que, além daquele problema que eu falei, que quando eu queria jogar não tinha videogame, quando eu tenho dinheiro não tem tempo, eu sempre fui meio forever alone, sabe? De todos os meus primos e amigos morarem longe. Então, todos os tipos de jogos que eu já joguei foram jogos pra jogar de uma pessoa só, sabe? Então, praticamente todos que envolvem luta, corrida e etc., eu só fui jogar bem depois, então... E sobe a musiquinha do Hulk. Sobe a musiquinha do Hulk. É muito triste, né, cara? Muito triste. Muito. E aí, no ano seguinte, sai o jogo The Amazing Spider-Man. Agora eu fiquei em dúvida. Esses dois que têm o mesmo título, eles são o mesmo jogo? Não, né? O Amazing Spider-Man que saiu pra computador, pra Amiga, ele é diferente, né, do Game Boy. Sim, o do Game Boy é diferente desses de computador e do Atari ST. Esse eu não tive muito contato, não. É, o mistério sequestra Mary Jane, o Peter precisa salvar ela e é basicamente um jogo de puzzles. Ah, é verdade, não, esse eu vi o começo dele. Só. Aí ele tem várias referências a filmes, tem o R2-D2 andando pro... o tempo todo no jogo lá. É verdade, ele vai pra aqueles estúdios Rockwell, né? E aí cada cenário é como se fosse um cenário de um filme diferente, né? Então, a parte que eu acho mais legal desse jogo, ele sobe em cima dos helicópteros, em cima das hélices, com o helicóptero funcionando, sabe? Aí o helicóptero vai tipo subindo assim, com ele em cima do helicóptero, sabe? Por causa de elevador. Mas é que o helicóptero é cenográfico. Ah, bom, ok. Eu vou te falar, eu lembro desse joguinho... puxando com a corda, né? Esse joguinho é uma coisa pavorosa. Não, é horrível, cara. A única coisa legal era o Life, que assumindo a imagem do aranha, ficando um esqueleto no lugar. É, é verdade, achei que você ia falar. Muito legal. Achei que você ia falar que a única coisa legal era o Life. Nossa. Não, não. Mas, cara, o aranha era troncudo, os comandos eram horríveis, ele nunca respondia direito. Era ele balançando lento. Na tela, ele se encolhia tipo uma bolinha de demolição, cara. E se jogava longe, era uma coisa bizarra. Sobe a música lá da Miley Cyrus que canta. É. Leva nota 8, mano. Ah, é muito sem vergonha, nota 9. Como é que é? Tem que contar pro Bruno, né? Que a gente faz, tem o Tweepcast, que é o programa mensal, né? E semanalmente a gente tem uns programas que chamam Tweep Views. Toda quarta-feira de revista antiga e sexta de revistas novas. Aí o Mônio direto, ele começa, direto, quase todo programa. Nossa, ele, no final a gente dá as notas, né? Ele fica assim, não, essa história é uma historinha muito sem vergonha, não sei o quê, tal, vai levar um 8, sabe? Uma nota 8 em 10. Muito sem vergonha, vai levar um 10. É praticamente isso, então. Mas é, aí é o inverso, então, porque esse jogo é realmente ruim, cara. É incrível porque, assim, um jogo de computador consegue ser pior que um jogo de Game Boy. O jogo de Game Boy dele é muito mais divertido que o jogo do computador, cara. É muito mais divertido. Inclusive, a jogabilidade é muito melhor, né? Não, e não só a jogabilidade, eu me arrisco a dizer que até graficamente, mesmo o Game Boy não tendo cor, o jogo era melhor do que ele, porque o Homem-Aranha parecia mais o Homem-Aranha do que ele, e os inimigos pareciam muito mais, porque no jogo do Game Boy, ele era aquela coisa mais tradicional, progressão lateral, tal, você batendo nos inimigos, tal, então tinha lá o Mistério, você tinha o Duende, tava todo mundo ali, e você sabia, você conseguia enxergar o cara ali. Agora, esse jogo do Amazing Spider-Man pra PC é uma aberração, cara. É muito... Nossa, tosco demais, cara. O do Game Boy eu até cheguei a anotar os caras que aparecem lá, os vilões, que é o Mistério, Duende Macabro, Escorpião, Rhino, Octopus e Venom. Esse do computador era só o Mistério, né? E era pra ser o Duende Verde, só que na época ele tava morto nos quadrinhos lá e eles adaptaram. Mas como é que é? O Scorpion aparece Rhino? Tudum. É, só, tá demais, hein? Só comentando então que esse jogo do Game Boy saiu no mesmo ano, né, que o do computador. Ambos são e de é muito de melhor. Se você tiver que escolher um, escolha o do Game Boy. Porque... Sério, se você seríssimo. For olhar, mesmo não sendo uma continuação direta, a gente pode puxar outros dois do Game Boy que eles foram chamados de The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 e The Amazing Spider-Man 3, né? Que saiu. Isso. Foi em 1990, 92 e 93, respectivamente. Porque no videogame é assim, né? Se faz sucesso, por que não fica lançando um monte, né? Que só diga, no videogame, que diga, né? O senhor Assassin's Creed, né? Que esse ano teve dois agora por ano, e aguenta, segura. Nossa. E foi mais ou menos na mesma época que saiu, não foi um no início do ano e outro... Não, saiu no mesmo dia. Essa indústria dos videogames. Tá demais. É o The Amazing Spider-Man 2 do Game Boy, o Homem-Aranha criminado lá de... Na verdade, eu tô falando mais ou menos o plot do videogame, mas quando a gente vai jogar, principalmente quando é criança, a gente tá pouco se lixando pra história, né? A gente só quer sair. Cara, tem jogo que eu joguei que até hoje não faço ideia de qual era a história. Mas o destaque pra esse 2 do Game Boy, que é o Homem-Aranha é acusado de roubar um banco lá, é que tem uma parte do jogo que você derrota o duende e aí você sobe naquele jato morcego dele e sai voando do jato, sabe, desviando das coisas. Olha só. Você pilota o jato, olha só. Show de bola, só que não. A única coisa que eu acho estranho nesse do Game Boy 2 é o uniforme dele tá muito estranho. Eu não sei se é por causa do... Eu nem lembro agora, as Guerras Secretas aconteceram antes disso, né? Foi antes. Foi. Então ele tá usando o uniforme do simbionte aí, ou não? Olha, pergunta. Pela cabeça parece o normal, eu acho que só o jeito que ficou desenhado mesmo, ficou mais escuro, né? Porque tá muito escuro, cara, tipo, não lembra, parece na verdade nem que ele não tá com uniforme nenhum, parece que ele tá com uma blusa preta por cima. Acho que não deu pra ele pegar o uniforme. Pelo menos ele tá com uma blusa, né? A hora você falou sem uniforme nenhum, eu tô assim, caramba, o cara tá agredindo todo mundo. O homem sem vergonha, né? O homem sem vergonha só tem a máscara, né? Mais nada. Você lembra do homem vergonha, Bruno? Saco de papel na cabeça? Não, você tá falando dele mesmo com saco de pão? Isso. Lembro. Isso é o homem sem vergonha, só a máscara. Só a máscara, mais nada. Só pra falar do terceiro do Game Boy pra fechar, que é o Invasão dos Esmagaranha, né? Que é baseado na revista The Invasion of the Spider-Slayers, que saíram aqui lá na Homem-Aranha 150 e alguma coisa. E é engraçado que eu tava vendo o gameplay lá, tem um esmagaranha... Em resumo, ele enfrenta um monte de esmagaranhas, né? Mas... É, assim como o arco do quadrinho. Isso, que são 6 revistas, né? E o primeiro esmagaranha que eu vi, esse daí eu assisti foi um gameplay dele. Parece o Alien, sabe? É, isso tem. Estavam economizando sprite, então, né? Era igualzinho o Alien. Mas no jogo que a gente vai falar mais pra frente, que é baseado na série de desenho do 94, também tem um esmagaranha que parece o Alien. Ah, tá. E aqui, o Bruno, só te respondendo, não era um uniforme negro, não, porque em 88, eu tava pesquisando aqui, em 88 o Homem-Aranha se livra do uniforme negro. Então, o jogo é de 90 e pouco, né? Então só tava mal feito mesmo. só tava mal feito. Só foi arte finalizado pelo BIOS 520. Então, Dante, agora de falar do melhor jogo do Homem-Aranha de todos os tempos aí. Voltando pro ano de 90, né? É o primeiro jogo do Homem-Aranha que eu joguei na vida, provavelmente. O Amazing Spider-Man versus The Kingpin. Tanto que pra mim, por muito tempo, o Rei do Crime era um dos principais vilões do Homem-Aranha. Até eu começar a ler os quadrinhos e ver que ele não aparecia não tanto assim, né? Mas esse jogo é divertidíssimo, joguei muito ele, apesar de não conseguir avançar muito, acho que até hoje eu não consigo muito também. Mas muito, pra mim, um jogo muito bem feito, eu sempre gostei muito do Mega Drive, né, então... Muito bacana esse jogo. Não, esse jogo, cara, é fenomenal. Teve uma versão ainda melhor pro Sega CD. Você podia escolher a fase, não tinha a linearidade do Mega Drive normal. Você escolhia qual cenário você queria jogar na ordem que você quisesse. Eu acho que foi o primeiro jogo do Aranha, não sei se normal de quadrinho, que eles colocaram aquele papo de ter capa de revista pra você pegar, que tinha já no Sega CD. É, no Sega CD tinha, exatamente. Era fenomenal esse jogo, cara. É até hoje, na verdade. Viu? É, dá pra jogar até hoje, tranquilamente. Bem divertido. E a versão de Master System é um lixo. Porém, todavia, entretanto, contudo, é a versão que fez uma coisa que eu sempre achei divertido. Você tem a opção de jogar com o uniforme negro. Que, aliás, pra mim, isso aí deveria ser obrigatório em qualquer jogo do Homem-Aranha, cara. Qualquer jogo do Homem-Aranha. Cara, eu não sei o porquê eles não fazem. Tipo, jogo de luta, quando vai ter o Versus, uniforme alternativo ser tipo uniforme negro. Deveria ser, né? Qualquer jogo de super-herói dava pra fazer isso. Todo mundo tem mais de um uniforme mesmo. Agora, tinha uma coisa nesse jogo que eu sempre pensei que os ratos e os morcegos eram extremamente violentos, né, cara? Ah, mas assim, isso na vida é real? Mundo dos videogames, né? No mundo, cara, dos videogames, os animais são uma coisa, tipo, até a formiga é assassina. Todo jogo de videogame é assim, cara. Não tem formiga à toa. atômica, né? É, não, dê o Mario, cara. Lá no jogo do Mario, tadinha da tartaruga, tá lá quietinha na dela. O Mario vai lá ficar pisando nas tartarugas, pô. Coitada, a tartaruga é lenta ainda, meu filho. O que a tartaruga vai fazer? Se você consegue ser mordido por uma tartaruga, tu é muito lento, meu filho. Porque, pô, não dá, né? É porque tinha cachorro, tinha serpente e tal, mas a hora que viu o rato, e às vezes, e o rato era rápido, você ia tentar dar aquela rasteirinha nele, às vezes você errava o timing, aí o rato pegava, era muito, muito chato. E o pior, a foto dele só dava $5, cara. É, esse foi o jogo que eu, a versão do Mega Drive, mais joguei. Não joguei muito do arcade, só um pouco no emulador. Uma coisa... É, em versão de arcade? Tem arcade desse jogo? Não, arcade não, do Sega CD. Ah, que susto. Que uma coisa legal desse jogo, legal entre aspas, que se você coloca na dificuldade mais baixa, você não vai até o final do jogo. É, você só passa as duas primeiras fases, só. E outra coisa que eu penei nesse jogo foi no Homem-Areia, que você vai enfrentar ele, você fica meia hora dando porrada no infeliz lá, ele não morre. Eu gostei de descobrir também. Até você descobrir que você tem que levar ele pra uma fonte lá e molhar ele. É, você tem que levar ele, eu acho que pro início da fase, é, né? Aí tinha um hidrante lá, você joga água nele e... tinha um negócio que o Mônio... Obrigado por me avisar. É por isso que você não passava no jogo? Descobriu agora? Provavelmente. E o que o Mônio falou da foto aí era uma outra coisa interessante, né? Que a teia, ela acabava, né? E você ia tirando foto pra conseguir comprar mais teia, né? Comprar mais ingredientes pra fazer mais teia. É interessante. E basicamente a ideia do jogo é que o rei do crime incrimina o Homem-Aranha de, sei lá, roubar uma bomba nuclear. De colocar uma bomba nuclear em Manhattan. E, só que na verdade foi ele que roubou, pretende detonar. E aí o Homem-Aranha tem que enfrentar uma série de vilões pra recuperar de cada um uma chave pra desarmar essa bomba no final, né? Mais ou menos isso. E a versão de Sega CD, ela tem, parece que duas fases a mais, que é uma do Mistério e uma do Abutre. Sim. E, mas não tem a parte de tirar foto, parece que eles tiraram. Não, tem o áudio também é bem melhor por causa da qualidade do CD, e o que também não era muito, muito mais difícil, né? Porque o áudio do Mega Drive em alguns jogos, pelo amor de Deus, né? Apesar de eu adorar o Mega Drive, mas realmente algumas coisas difíceis. E também tinha animação, cara. Então a história era contada lá com a passagem, tinha narração, tinha voz, né? Então era atuado o bagulho. Era legalzinho, cara. Pra época, principalmente, né? Mas aí... era muito show de bola mesmo. Tem um amigo meu que ele comprou, ele nunca teve um Mega Drive na vida dele, muito menos um Sega CD. Mas ele tem o CD do jogo com ele até hoje guardado. Tem um cara aí que comprou o jogo com versão de colecionador, com um monte de badolacos, né? Não é versão de colecionador. Eu acho que foi o primeiro videogame antigo, game, né? Não, enfim, primeiro jogo antigo que eu comprei, assim, que eu importei na caixinha do Mega Drive, com o jogo, manual, certificado de autenticidade, vem até as propagandinhas pra você... Assine revistas da Marvel Comics, não sei o quê. Aí eu fui olhar a data do papel, 1991. Válido até 1991. É, não vai dar pra assinar. Passou um pouquinho. Pouca coisa, só. E, mas tava vendo que foi um dos jogos de maior sucesso, né? Parece que... Isso daí é estatística, eu acho que foi de Wikipedia. Então não confiem. Mas era alguma coisa de, tipo assim, 2/3 dos donos de Mega Drive tinha esse jogo, sabe? Cara, a lenda diz que esse jogo salvou a SEGA de não perder o contrato que eles tinham com a Marvel. Esse jogo sozinho fez isso. Eu ouvi falar isso também. Então, assim, foi um jogo que, na época, fez sucesso pra caramba, né? A SEGA devia fazer mais jogos do Demolidor, né? Meu Deus! Eita! Ai! Já participei. Pode continuar. Tá, então... 1992, mesmo ano lá do segundo de Game Boys, saiu Retorno do Sexteto Sinistro, né? Sim, que é baseado no também no arco dos quadrinhos lá, que é o Retorno do Sexteto Sinistro. Esse tem uma coisa interessante, que quando a Homem-Aranha bate em algum capanga, no Nintendinho, o capanga explodia em vários pedacinhos, né? Tipo, assassinato com ultra violento. E no Master System ele... Fiel, então. Fiel aos quadrinhos, então, né? E no Master System os inimigos explodiam, tipo numa mini explosão nuclear, sabe? Era legal. Tinha um divertidíssimo. Se não me engano, é nesse jogo que o sprite do Aranha no Master System dá a impressão que ele é narigudo pra caramba. Eu acho que no daquele que a gente passou, que é o dele com o Capitão América, era também. Acho que ele parecia ser meio narigudo. É, nesse do Master ele parecia ser obeso também, né? tava meio fora de forma, né, coitado? É. Meio achatado, meio... É, eu lembro disso. Ah, mas é que também a gente tá exigindo muito, né, gente? Master System, Nintendinho era, tipo, 8 bits, né, gente? Não fale mal do Master System. E eu ia comentar isso, pra um jogo de 8 bits, ainda mais que eu acho que deve ter sido um dos últimos a ser lançado, né, 92, era um jogo interessante, assim, a parte gráfica, a animação, sim, pra ser 8 bits. Até a jogabilidade dele era bacaninha, se bem que qualquer qualquer coisa comparado com aquele que a gente falou lá do PC também, né? Vamos ver, qualquer coisa. A jogabilidade daquele PC parece a jogabilidade de jogo do Super-Homem, só pra criar polêmica. pra quem quiser comparar, acho que de certa forma poder de processamento, o jogo anterior que a gente falou, ele saiu tanto pro Mega quanto pro Master. Se você pegar as duas versões, é muito diferente, é absurdo. O do Kingpin? É. Cara, é só a trama que é a mesma, o jogo não é um port. O jogo é bem diferente, na verdade. Ele é inspirado no mesmo plot, mas o jogo em si, eles seguiram outro caminho, justamente por causa da limitação. Eles tiveram bom senso de mudar, né? E fazer diferente o negócio. Quando eu era criança, eu acho que na época eu não lia quadrinhos ainda, quando eu joguei a primeira vez esse versus Kingpin. É, com certeza. Aí eu lembro que texto no início do jogo, ainda mais em inglês, pulava tudo, né? Aí eu ficava pensando por que diabos tem escrito Kingpin na capa. Spider-Man eu consegui entender na época que era Homem-Aranha, mas Kingpin, eu acho que eu cheguei a tentar traduzir a palavra, eu nunca sabia o que que era, sabe? Aí depois que eu comecei a ler e pesquisar mais, eu falei, ah, Kingpin é o rei do crime, olha, não fazia ideia. Sua vida ganhou um novo significado a partir daquele instante, né? É, pra mim, Kingpin, sei lá, é alguma coisa, por algum motivo eu pensava na palavra pecado, sendo que não tem nada a ver, né? Sim, pois é, olha só, cabeça da criança. Mas você já conhecia a palavra pecado em inglês quando você tinha o quê? 7 anos? Caramba, você era pecador, hein? Eita! É, pois é, olha só. Mas, enfim, agora eu já sei que era contra o rei dos... Como é que chama aquele trequinho de pregar no quadro de aviso? Aqueles pins? Isso! É o rei das taxinhas. O rei das taxinhas. Homem-Aranha versus o rei das taxinhas. Ok. É. Acabei de notar aqui na pauta super elaborada que o Eric fez. Uou. Só que não. Você pulou um dos melhores jogos. Tá bom, talvez não melhores, mas que é o jogo de arcade do Homem-Aranha. Que era o Beat'em Up. Sim, senhor, da SEGA. Esse jogo é da SEGA. Um beat'em up que tem o Namor, tem a... A Gata Negra e o Gavião Arqueiro. É verdade. Eu vi que ele pulou porque é de 91 o jogo. Tinha aquela frase de Avengers. Não, esse é do... Esse é o outro. Esse é o Capitão América e os Vingadores. É o Capitão América e Avengers. Ah, é. Você não tem o Aranha. Não, esse do idade, Homem-Aranha, né? Que ele tá falando Spider-Man de videogame, é assim, é um jogo da SEGA, mas ele tinha a cara da Konami, porque ele veio na mesma vibe do jogo dos X-Men, que era da Konami, e do jogo da Tartarugas Ninja, cara. Então é um beat'em up, estilão de arcade, 4 jogadores, gabinete pra 4 pessoas jogar. Esse jogo era muito bacana, ele tinha muita cara de quadrinho, cara, era muito legal. Você batia nos caras. Que o Aranha era corcunda? É, né? Ele foi exclusivo? Tipo, exclusivo ele andava. Ele foi. Esse jogo só teve pra arcade, cara. Esse aí o pessoal vai conseguir jogar hoje em dia, ou se achar um arcade, ou jogar no Mami, né? Emulador e tal. E é muito bacana, porque ele vale muito, porque assim, ele é a cara do quadrinho, efeito de quadrinho. É, e isso que falou do Aranha, é verdade, ele parece o Sr. Burns andando, tipo, ele anda corcunda assim. Mas esse jogo é muito legal, porque assim, ele traz vários vilões, cara. Vários vilões. Ah, uma coisa legal dele é que ele muda a jogabilidade durante o jogo. Tem umas partes do jogo que ele vira típico jogo de plataforma. A câmera afasta, assim, os personagens ficam menores. Sim, aí ele dá uma afasta. É muito bacana, cara. Esse jogo é de verdade. Esse jogo é muito, muito bacana, velho. Uma coisa temos que falar, esse jogo era um devorador de fichas, cara. Ah, mas isso era padrão da época, né? Que só a gente não enxergava isso. O jogo era feito pra comer teu dinheiro. O objetivo é esse, né? Hoje em dia, jogo não tem vida, não tem mais nada, porque não vai pra arcade, né? Você só joga em casa. Aí não tem o objetivo de você morrer pra gastar mais dinheiro, né? É um dos motivos de hoje em dia, infelizmente, ter descontinuado bastante essa ideia da vida, né? Mas, ô Magari, você comentou, é porque isso que eu mandei não é a pauta, é a lista de jogos pra que eu possa comprar de alguma forma, entendeu? Então o arcade não tá aí. Então, compra a máquina de arcade, pô. Você viu que tem... Você viu que em frente, cada plataforma tem um X? Se você colocar um T de tenho, fica azulzinho, que significa que comprou, entendeu? E se você for na segunda aba que tem escrito consoles, tem a contagem de quantos por cento de cada console que já foi adquirido. Olha só. E na também esse jogo tinha aquilo de você poder jogar até 4 pessoas, como são 4 personagens. Ah, é o que o Bruno acho comentou aí das cabines, dos X-Men. Né? Aí, dos X-Men também. É que o dos X-Men dá pra jogar até 6, na verdade. Inclusive tinha uma máquina que era maior ainda. Mas era o padrão da época. Desde as Tartarugas Ninja lá, tinha aqueles gabinetes da Konami. Como eu falei, nesse caso o jogo é da Sega, não da Konami. Mas ela tem o estilão da Konami, sabe? Aquele gabinete de 4 pessoas pra jogar. Tinha do Simpsons também, da Konami na época. Dos Simpsons eu joguei bastante. Esse do Aranha eu não lembrava, não. Cara, esse do Aranha tem um momento muito memorável da minha vida com esse jogo. Eu estava no shopping, ficava lá orbitando a máquina, né? Esperando ela ficar livre pra poder jogar. Aí os molequinhos jogando e tem hora que você liberta lá a gosma, que você descobre que é o Venom, né? Sim. Aí eu só vejo o molequinho gritando: olha, o Venenom! Falou o cara que falava Wolverine. Pronto, lá vem você teimar com o Wolverine de novo. Deixa o Wolverine e a Lila em paz, cara. Então você é desses, Magara. Que absurdo. Wolverine. E a Lila. Pô, mas se você pensar bem, ele não deixa de ter razão, né? Porque Venom, a origem da palavra, ele falou Venenom, Venom, na verdade. É porque ele tava aprendendo a traduzir ainda. Por isso que ele falou metade em português, metade... Na verdade, o que ele fez foi auxiliar o pessoal, porque ele falou as duas juntas. Ele falou português e inglês pra quem entende inglês. Entendeu inglês? Outro português. Isso. Com certeza ajudou. Ajudou pra caramba, não causou confusão nenhuma. Então, podemos seguir pro próximo aí? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Só joguem esse do. De todos esses que a gente vai falar, se vocês tiverem que conhecer só um, joguem esse do arcade. Que é muito bom. Aí, Mônio. Ah, não, o Mônio já jogou. Ele falar que. Ele falou que não jogou nada depois da tarde, não sei o que, isso daí. Vocês levam muito a sério o que eu falo. Ele não falou que jogou, ele falou que tava orbitando em torno da máquina. Ah, verdade. Ele ficava esperando. Se falava direito, vê, não. Polícia da pronúncia. Até hoje ele fica fazendo isso, né? Ele só grava podcast pra ficar corrigindo a pronúncia. Você viu que no início do programa eu falei, é fulano e fulano é. Ele falou, é não, são, é o prazer da vida. É, até hoje. Pô. Bom, mas aí então, próximo jogo. Com um vilão. 92. Vilão magnífico. A gente tava falando de arcade, aí é o arcade como vilão. Nossa. Esse jogo é nojento, cara, sério. Meu, é muito ruim. Homem-Aranha e os X-Men na vingança. Eles conseguiram desperdiçar duas propriedades intelectuais num jogo só. Parabéns, tipo, eles conseguiram. Meu, um é horrível. Pra, ó, você pode jogar com o Homem-Aranha, pode jogar com o Wolverine, pode jogar com o Ciclopes. E com a Tempestade e com o Gambit. Cada um vai em uma fase diferente, né, que você escolhe. E, gente, a jogabilidade dele é muito esquisita. O Ciclopes, ele pode soltar o raio ou ele chuta. O chute que ele dá é muito feio, cara. É muito esquisito. A Tempestade, por algum motivo, quando você joga na... Você escolhe ela, a fase dela, você tá na água, você tá nadando. Você, pra quê, gente? É porque, só pra ter uma ideia do porquê disso tudo, né? Que inclusive cada fase é mais maluca que a outra, né? O Wolverine tá tipo naquelas casas malucas, aquelas fan houses, né? Uhum. E é porque a ideia é que o Arcade, ou Arcade, não sei, Arcade, ele sequestrou os X-Men, né? E aí o Homem-Aranha viu isso, vai lá pra tentar resgatar. E aí aparece o Homem-Aranha, ele tem que enfrentar algumas pessoas, aí o Arcade coloca cada um dos X-Men num jogo diferente, né? E parece que quando... ao completar as fases lá, parece que tinha tipo umas mini fases, né? Inclusive tinha a Tempestade andando mesmo nessas mini fases. Mas não era o principal, né? Mudava pouca coisa. Esse jogo é incrível porque ele consegue ser ruim em qualquer plataforma que você joga. Porque assim, você fala assim, não, é só a versão do Nintendinho que é ruim. Não, a versão Super Nintendo era ruim, o jogo é ruim por si só, entendeu? Ele é todo ruim, não tem nada que salve, cara, sério. Aí, Mônio, ó, esse daí você pode deixar, então, arriscado sua lista. Puxa vida. Esse você desconsidera mesmo, que olha, muito ruim. Não é à toa também, porque assim, esse jogo, pra quem curte games, assim, da época do Nintendinho, a LJN, ou LJN, era uma desenvolvedora famosa por fazer porcaria com qualquer propriedade intelectual que você entrasse na mão dela. Então ela tinha jogo, tipo, famoso, tinha jogo do Total Recall lá, o Vingador do Futuro, então ela conseguia fazer uma porcaria com qualquer propriedade intelectual famosa. E é incrível porque assim, ela falou assim, acho que o objetivo dela era esse, eu vou conseguir ferrar o máximo de propriedades intelectuais boas o possível, sabe? Tipo assim, todas as propriedades que vão cair na minha mão, eu vou ferrar. E eles conseguiam, cara. Eles eram conhecidíssimos por fazer isso, jogo ruim com propriedades bacanas. Era eu acho que não tem aquela meta da empresa, a meta da nossa empresa é essa, é acabar com todas as IPs. Missão, né? Tem a missão. A nossa missão, isso, a missão da nossa empresa é essa. Tipo. Tem o quadro com uma imagem de uns golfinhos embaixo essa frase. Isso, exatamente. Cara, é incrível, velho. Nossa. Tá, então pra todo mundo ficar felizinho, 94, Spider-Man Venom, Maximum Carnage. Aí, esse sim é bom também, hein? Nossa. Ele é mapa com Venom, aí sim, poder jogar com Venom, aí sim a coisa fica bacana, né? Porque, como eu falei, eu acho que eu gosto mais do Venom do que do próprio Aranha, hein? Menos no filme, nos filmes não. Ah, justo. A gente gravou um tweetcast sobre Carnificina Total e lá a gente comentou bem por alto sobre o jogo, né? Mas a gente falou na história lá que o roteiro da revista é um roteiro de videogame, né? Que aparece alguns personagens, lutam juntos lá com o Homem-Aranha e saem, depois aparecem outros e tal. E no jogo a gente tinha essa possibilidade de chamar Manto, Adaga, Gata Negra, Flama, Morbius, Deathlock, Punho de Ferro e Capitão América, olha só. Loucura, né? Como se fosse nos quadrinhos mesmo que eles aparecem. Pois é. Tinha até uma musiquinha, e era, né, de cada um. Bacana, né, cara? Era um jogo bom, era um jogo bacana. Eu lembro de muita gente na época jogar, porque era bacana. Eu tenho calos no dedo aqui até hoje por causa dele. Maldito. E que eu já revelei esse triste segredo aqui, que eu não terminei ele nos videogames, só em emulador, usando artifícios escusos. Só no save state, que vergonha. Pois é. Okay, salvava, eu dava o golpe, e errei. Voltava o save, dava o golpe, e errei. Nossa senhora. Eu fiz no emulador o que os jogos de hoje fazem, salvar a cada passo. Eu tô falando isso daí do golpe, mas muitos anos atrás, jogando Pokémon no emulador, o golpe que eu mais gostava era o magnitude do Geodude, porque ele era meio aleatório, né? Podia ser magnitude 3, tirava um pouquinho da vida, ou 10 e matava o cara. Aí eu dava o save, magnitude 6, não, matou não? Volta o save, magnitude 6, matou? Até matasse. Olha que vergonha. Que vergonha, graças, permitindo isso em público, hein? Tisque. Eu era muito novo, não tinha. Enfim, eu zerei o Pokémon antes disso, eu zerei o Blue no Game Boy. Então tá. Uh-huh. Tá valendo. Uh-huh. É. Bom, só dando uma pausa nas confissões vergonhosas. Eu nunca tinha visto a máquina, o gabinete dos X-Men, do jogo dos X-Men. Tô olhando aqui, cara, o negócio é enorme mesmo. É muito grande, né, cara? O gabinete pra ser jogadores é... Até ele foi um dos primeiros jogos que eu me lembro, assim, de ter visto o formato wide, mas ele não era só wide. Eu acho que é o que eles chamam de super wide, cara, porque não cabia, tipo, 6 personagens na tela. Pra todo mundo olhar. É, e eu tô, assim, hoje eu coleciono quadrinhos, essas coisas assim, e eu pensei, à medida que for sobrando dinheiro, ou seja, vai demorar pra caramba, à medida que for sobrando dinheiro, eu vou comprando o jogo do Homem-Aranha e tal, pra ter a coleção bonitinha, né, igual eu fiz com o Best Kingpin. Então eu vou ter que comprar, então, o arcade desse daí, porque eu não tenho. Isso. Esse daí eu vou pular, eu vou tirar uma foto, deixar a foto assim. Pô, já ia falar que assim que você fizer, me avisa que eu vou te visitar. Você tem que comprar também uns PCs antigos, um Atari ST também, pra poder jogar os Adventures lá, os outros também. É, pode ser. Eu comprei, eu tenho um Mega Drive aqui, mas ia ter que arrumar um monte de gambiarra pra ligar na televisão. Aí eu peguei meu Mega Drive, guardei no cantinho, comprei um adaptador de controle de Mega Drive pra usar no notebook. Aí eu liguei o notebook na televisão, entendeu? A gambiarra. Aí não, mas aí é desperdício de recursos. Por que você não compra uma TV de tubo, cara? É tão mais fácil, pô. Inclusive o espaço que eu tenho aqui é fácil pra isso. Tá, então é meio que uma sequência desse jogo. A gente tem o que o Mônio chama de Separação Anchieta, né? Separação Anchieta. Um ano depois, Venom e Spider-Man, Separation Anxiety. Um outro jogo muito bom também. Eu acho que a pronúncia é essa, né? Eu já achei ele uma copinha sem vergonha do coisa, eu não gostei tanto. E aí você dá a nota 8 pra ele. 9,5. E da mesma forma que o Maximum Carnage é baseado nos quadrinhos, esse também é baseado na revista de mesmo nome. E ela pega um pouquinho ali daquele Venom Lethal Protector, né? Mas bem pouco ali. E tem os simbiontes Rangers lá. É, tem os 5 simbiontes que formam o Megazord lá no final. Então. Exatamente. Agora, esse eu posso falar, porque eu não gosto de Power Rangers, então. Agora, quem que é essa vilã que aparece no início do jogo, que chamam de... como é que é? Shrek? Isso, Shrek. Essa aí já apareceu no Carnificina Total. É a que vira a mãe da família do carnificina, né? É a que fala com o carnificina, me solta que eu quero te ajudar a matar um monte de gente, né? Basicamente. Ela fica louca. E aqui, só um negócio que eu esqueci de comentar no Maximum Carnage, é que, de fato, é o primeiro beat'em up, se você for parar pra pensar, do Homem-Aranha, né? Que é bem o estilo consagrado, entre aspas, de beat'em up, né? Na verdade, o primeiro é o do Aranha, do arcade que eu falei. Ah, verdade. Então, esse Separation Site, eu acho que é mais ou menos a mesma... O gráfico é um pouquinho melhor, né? É a mesma coisa. Eu achei ele um pouquinho pior, sabia? Eu acho o Maximum Carnage um pouquinho mais bonito que o Separation Anxiety, cara. Eu acho. A jogabilidade também é melhor. Diferente, né? O próximo aí, no mesmo ano, né? Só que exclusivo pra Super Nintendo, que é o The Amazing Spider-Man Lethal Foes. Que é baseado também em revista, né? Aqui a gente entrou numa fase que é praticamente tudo baseado em alguma edição. É, entrou naquela fase que a Marvel tava começando aí pra Pindaíba, saiu uma revista com sucesso, eles lançavam até imã de geladeira. E essa revista não saiu no Brasil, não, né? Não, pulou. Olha só. Ela é como se fosse uma continuação da Inimigos Mortais, que essa saiu no Brasil, que é a Deadly Foes. Essa aqui é uma continuação. Eu dei uma olhada no jogo, pelo menos eu não sei a jogabilidade, tá? Mas o visual do jogo eu achei bacana. Ele é muito bonito, esse jogo. Achei bonito. O cara é incrível, muito bonito. Ele graficamente é impressionante. É um dos jogos mais bonitos da Aranha, cara. Verdade. Pois é. Quando eu tava vendo, eu tive essa impressão, mas eu pensei que. Bom, não sabia como é que era a jogabilidade dele, né? Mas a aparência. Não, ele lembra bem aqueles clássicos de progressão 2 dele, não é tão beat'em up, ele lembra mais o próprio Kingpin mesmo, sabe? Sim. Na jogabilidade, assim. Aliás, esse jogo eu não tenho certeza se ele chegou a sair no Ocidente. O que eu joguei em japonês mesmo. Acho que ele saiu só no Japão. É tudo que eu vi sobre ele tava em japonês. Então... Ele não chegou a sair no Ocidente, não. Assim como a revista não saiu aqui também. Esse jogo já era naquela época do crise de identidade? A saga da crise de identidade? Foi antes. Foi um pouquinho antes. Foi uns 2 anos antes, eu acho. Que a saga do clone terminou quando? 96, 97, né? Foi. Essa aqui é antes da saga do clone. É, o Crise de Identidade, ele é depois da saga do clone, então... Bom, mas é basicamente isso, né? Não tem... Mas é legal, a jogabilidade dele é legal. Eu não cheguei a zerar ele. Eu joguei mais no emulador, porque não saiu por aqui, mas tem umas batalhas legais. Você não tinha descoberto como é que era o save state ainda do emulador, né? Não, o único que eu quis usar save state foi o Máximo Carnage, que era questão de honra terminar, nem que fosse de forma desonrosa. É questão de honra terminar de forma desonrosa. Exato. E nele, se eu não me engano, ele tem os Esmaga-Aranha parecido com o Alien também, que vocês falaram lá, que vocês comentaram. Sim. Ele tem também naquele estilo. Eu mandei uma imagem aí que esse Alien Esmaga-Aranha ele aparece na saga dos quadrinhos lá da invasão dos Esmaga-Aranhas. Ah, eu vi aqui agora. Olha só, é verdade. Será que a língua dele também é perigosa aí? Tá, então, na sequência, a gente tem aí um jogo baseado na série... No mesmo ano, né? Um jogo baseado na série de TV, né? É, esses jogos todos, eles não mudam muito a jogabilidade. Vai ser sempre aquela plataforma básica. O Aranha enfrentando um monte de inimigo aleatório até chegar no chefe, que é um dos vilões dele. E assim, substantivamente. Cara, mas esse da série animada era muito ruim. Os controles eram horríveis. Isso que eu ia falar. Eu achei que era muito ruimzinho mesmo. E esse é o resumo do jogo, era muito ruim. Então, só um detalhe que eu ia comentar, que parece que as fases no Mega Drive e no Super Nintendo eram um pouco diferentes, né? Não era idêntico o jogo, não. Obviamente, o do Mega Drive devia ser melhor. O jogo do Wolverine lá, o Adamantium Rage, né? Que era mesmo título, mas jogos eles eram um pouco diferentes. O que me incomodava muito nesse jogo é que o Homem-Aranha era muito bombado, cara. Tipo, ele... Igual na série de TV. Mas ele tava mais, velho. Tá muito mais. Tipo, ele tá parecendo o Hulk, que sabe? O Hulk pegou o uniforme do Aranha e vestiu, cara. Me incomodava muito, cara. Sério. Sem falar na jogabilidade, que era ruim pra cacete mesmo. Mas, sei lá, cara, me dava uma estranheza. Tipo assim, não. Porque o Homem-Aranha nunca foi, tipo, gigante de músculo. Tipo, ele é um cara atlético, forte, sabe? Tem a força por causa do poder da Aranha, mas falar que tipo ele é o Hulk, não é, velho. Ele parecia o Hulk, tipo, o Hulk pegou o uniforme e vestiu, sabe? Tava muito bizarro. Tava pior que na série animada mesmo, muito pior. Então, é tipo aqueles brinquedos que vendem em feirinha, camelô, né? Que eles pegam um corpo qualquer e chamam de Homem-Aranha. Caixa ali, tipo, pintou ali de amarelo, de azul e vermelho e foi, sabe? Ah, alguns é amarelo e vermelho e chama de Homem-Aranha, é verdade. É, também. Então, na sequência, no ano seguinte, a gente tem pra Sega 32X, né? Web of Fire, que eu acho que foi o último pra 32X, né? Que saiu. Você tá falando o último jogo do Aranha ou o último jogo, ponto? Então, agora eu fiquei na dúvida. Que eu tinha visto algum lugar falando sobre o último jogo. Mas agora. Foi um dos últimos jogos a sair pro 32X mesmo, cara. E esse jogo é ruim, cara. Eu gosto da SEGA, eu tenho 32X. Não, eu tenho dois 32X, se eu tenho ideia de quanto eu gosto da SEGA. Nossa, então ele tem o. Você tem um 64X. Cara, mas eu achei ele muito feio o jogo. Não, é por isso que tá. O que, que eles fizeram? Eles pegaram, não sei se vocês vão lembrar, esse estilo de animação que eles usaram foi o mesmo estilo de animação do Donkey Kong. Uhum. Só que o Donkey Kong, o que que era? O Donkey Kong ficou bonito, a diferença era essa, o Donkey Kong ficou bom. Nessa, eles misturaram estilo de animação normal com captura de objetos 3D, então ficou muito bizarro, cara. Ficou muito bizarro. Então, assim, o jogo inteiro é uma mistura de um monte de estilo gráfico diferente, ficou muito estranho. Ficou muito feio. Esse jogo é ruim de jogabilidade e é feio. É, assim, eu vi. Mas que me doa dizer isso, é feio demais. Eu olhei algumas imagens do jogo e pensei, eu nunca vou jogar isso na vida. Foi a primeira impressão que veio, sabe, quando eu ouvi. Eu joguei. Conselho, nem tente, cara. Você vai passar muito nervoso por... logo na primeira fase. É, eu joguei por emulador a primeira fase e falei, ah, nem quero jogar também. E a história também, que a gente não liga muito, mas era a Hydra prende Nova York e o Homem-Aranha tem que derrotar um monte de gente pra libertar, né? Inclusive, parece que o jogo, o único motivo que ele é lembrado mais, vamos dizer assim, é que, como tem poucas cópias, parece que ele é meio raro, né? Então ele é meio caro também. Você vai... É raro também, igual do ET? Tipo isso. E aí parece que você acha, por, sei lá, você entra no eBay e tem lá o jogo $400, sabe? Alguma coisa nessa faixa. Você vai comprar pra coleção? Ah, cara, se for o último, sabe? Só tá faltando ele. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix? Aí sim, esse eu joguei pra caramba. Jogo do Homem-Aranha pro PlayStation. Isso, a versão de Nintendo 64 era boa, senão o PlayStation era boa. A Nintendo 64, né? Nintendo, né? É isso que eu ia falar, não precisava nem pôr o 64. Que mancada, velho. Sacanagem. Os dois jogos são bem legais. Sou só eu que acha o 2, aquele Enter Electro, mais fácil um pouco do que o primeiro? Ah, é fácil, é mais fácil sim. Ah, bom. Não deixa de ser legal. Eu também prefiro o primeiro, cara, tenho uma predileção maior pelo primeiro. Agora, eu posso falar o que, que esse jogo fez em mim? É. Eita. Lembre-se, tem crianças que ouvem isso, hein? Ele estragou todos os jogos Homem-Aranha 2D pra mim. Pois é. Porque a partir desse momento, eu percebi assim, isso é difícil, porque tem muito jogo que faz essa transição e eu falo, não, esse jogo, Castlevania, por exemplo, eu adoro Castlevania. Castlevania é em 2D, cara, esquece 3D. Metroid, adoro Metroid Prime, por exemplo, mas Metroid pra mim é Metroid 2D. No caso do Homem-Aranha é o oposto, cara. Primeira vez que eu joguei Homem-Aranha 3D, eu falei assim, esse jogo nasceu pra ser 3D. E aí ele matou pra mim os jogos anteriores, cara, porque aquela coisa de você poder usar T e você navegar pela cidade, por mais limitado que fosse ali, mas ali eu percebi que funciona, e Homem-Aranha nasceu pra ser 3D, cara. E pra acertar a nuvem com a teia. Ah, eu lembro. Pra jogar a teia pro céu. Tipo, Deus segura. Deixa na mão de Deus. Calma. Deixa na mão de Deus. Já falei que é a nuvem voadora do Goku. Vocês não entendem. A gente fez o Trip View clássico de uma história dos anos 60, que o Homem-Aranha joga a teia pra cima e de repente ele começa a ser puxado porque sem querer ele acertou o anjo dos X-Men. Pode ser isso também. Tá vendo? Pode ser. O anjo tá acompanhando ele o tempo todo, pô. Pois tô é. Aqui, não. Fica de boa que eu tô aqui. Segura, né? Uma das muitas coisas legais desse jogo é que eles fizeram tipo Silent Hill. Como eles não tinham capacidade de fazer uma cidade, eles inventaram uma névoa, um veneno que não deixava você descer lá. Sim, era uma máquina, né, que fazia. Não, aqui, ó. Isso. Aqui você não pode usar porque a máquina tá produzindo esse. Que inclusive foi usado no filme, não foi? É, lá do. A máquina do. Caramba, do primeiro filme lá do Andrew Garfield, lá, o. Do Lagarto. Do Lagarto. O lagarto usou a máquina lá, né? É, era um gás venenoso lá, você não podia ir, senão você morria. Cara, quando eu comecei a jogar esse jogo, que eu ainda tava prendendo os controles, quando eu começava, eu tava caindo do prédio. Aí você tinha que apertar o botão pra grudar de novo, né? Mas no desespero, eu apertava duas vezes, aí ele grudava, caía de novo, aí grudava, caía de novo. Cara, era desesperador até que eu peguei o jeito do jogo. Mas realmente, além da jogabilidade ser muito boa, né? Tinha também os quadrinhos que você pegava, até que o Mônio comentou que um jogo anterior os já uniformes, tinha. Os uniformes. É isso que eu ia falar. Isso era o mais legal. Era aí que eu tava querendo chegar, que além disso tudo, tinha os uniformes, né? E não era assim, não era só o uniforme negro e o normal. Você tinha vários uniformes, cara. Você tinha o Bagman, né? O uniforme lá da Rubrica de Pão. É, você tinha ele com a uniforme lá do Quarteto Fantástico. O Aranha Escarlate, o Capitão Universo. Sim, porque nessa época já tinha acontecido a crise de identidade. Já tinha as quatro identidades lá. O Sombra ficava invisível, não era uma coisa assim? O uniforme preto tinha até infinito. Isso era bacana, porque cada uniforme tinha também poderes especiais e tal. Então, o Bagman tinha teia limitada, então tinha, assim, upgrades e downgrades. Então tinha coisas que eram melhores e piores de acordo com a... Cara, isso era muito legal. E sabe outra coisa que era bacana? Não era só questão de trocar de roupa, não era só vestimenta, mas além desses poderes que eles davam, o jogo era muito mais trabalhado, porque não era assim, vai daqui ali e bate no cara. Logo no começo tem a missão que você tem que resgatar os reféns. Ah, vai lá, resgata os reféns, entra no banco e tal. Então, era um jogo muito mais elaborado. Isso, é verdade. Sabe? E cara, era outra visão que você tinha do Homem-Aranha, cara. Falando assim, pô, esse é o Homem-Aranha que eu quero ver. Por isso que eu falei que ele matou pra mim os outros jogos 2D, porque assim, quando eu vi aquilo, eu falei assim, putz, eu nasci pra fazer isso com o Homem-Aranha, eu quero andar de teia assim, sabe? Eu quero fazer o jogo assim, eu quero poder escolher qualquer uniforme que eu quiser e jogar, sabe? Então, isso eu achava muito legal, cara. Esse jogo foi fantástico, nossa. O Versus Ken Yipin que a gente comentou antes, eu achava legal poder, mesmo por mais limitado que fosse, tinha um cenário que você conseguia atravessar o cenário jogando teia. Tá certo que você chegava do outro lado sem nada de teia mais, né? Porque a teia acabava rápido pra caramba, mas você podia fazer isso. E nesse, você praticamente se movimentava entre prédio, de um prédio pro outro, com teia, né? Então era fantástico. Sentir balanço. Era difícil você querer andar, inclusive. Isso que é bacana. Porque o Homem-Aranha, você não quer andar, fica andando, caminhando com o Homem-Aranha. Ninguém quer, velho. Tem a fase que você tem que fugir do Venom, né? Que é meio desesperadora também. Do Venom, não. Desesperador é o final do jogo. É, assim, sim. Né, eu falei fugir do Venom, mas na verdade era ter um helicóptero, né? Que fica te perseguindo uma hora, atirando. O Dr. Octopus. É, isso no final, né? O Octopus no final. Eu falo assim, antes tem um helicóptero que você tem que sair pulando de prédio em prédio. Sim. E desviando. Indo atrás do Venom também, eu acho, alguma coisa assim. Mas no final é desesperador, aquela do Octopus Carnificina. Você tem que sair correndo. Sim, é muito bacana. Nossa. Cara, a minha vontade era poder arrebentar paredes pra poder fugir dali. E o Nets, né? Que era o código pra liberar todos os uniformes. Stanley ao contrário. Não era o Ant-Man? Dos uniformes era Stanley ao contrário, não? É, o Tia May acho que é. Não, acho que o Stanley ao contrário era liberar tudo. Ah, era? Ah, não lembro. Tia May era do uniforme. Ah, enfim. É porque eu sempre fui assim com videogame. Ninguém usa código aqui. Eu sempre fui assim com videogame. Eu zerei, esse daí eu zerei, é um dos poucos que eu posso falar que eu zerei. Eu zerei ele, mas depois que eu zerei, eu não tinha liberado tudo, aí eu, né, falei, vamos ver como que é ter acesso a tudo. Mas ninguém queria esperar terminar, cara. Todo mundo usava pra justamente pegar as roupas antes de finalizar o jogo, né, cara? Pois é. E era muito legal. Isso daí. E eu tava vendo que. Os dois eram na tarde. Sim, sim. Mas uma coisa que eu não lembrava, até porque. Como eu disse no início, eu era Forever Alone, não tinha, eu não comprava revista, não tinha ninguém pra conversar sobre o jogo. Eu não sabia que tinha um modo What If nesses jogos. Tem um código que você coloca lá que abre um modo What If. Algumas coisas são diferentes. Ah, sim. É. Eu não sabia disso. Agora fiquei curioso, fale mais. Por exemplo, na primeira fase tem como ser em cima do prédio do Quarteto Fantástico. Não tem? Ficava um quadrinho lá pra você pegar? Sim. Nesse modo What If, o Tocha Humana tá lá, por exemplo. Aí você conversa com ele, sabe? Algumas coisas assim. E alguns detalhes, sabe? É coisa pequena. Aparece o Vigia numa parte lá, fala alguma coisa. Achei legal. Tanto ele quanto o Enter Electro tem esse modo. Me deu vontade, eu acho que vou acabar a gravação, eu vou jogar esse jogo de novo. Eu tava jogando. Ele é muito bom. Uns meses atrás eu tava rejogando ele. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, vocês estão falando que ele acabou com os jogos 2D do Aranha. Amigo, nada supera o Aranha do Atari. Eu quero deixar isso registrado. Foi erro meu. Ele mata todos, menos o do Atari. Ah, bom. Não, o Bruno falou jogos 2D, não jogo 1D. Exato. 1D, caralho. Um dedo, né, que você usava pra jogar. O Enter Electro foi a mesma coisa, pela minha falta de contatos gameísticos. Eu passei sociais. Passei numa loja. Ah, deixa eu ver alguns jogos aqui. Agora que eu tenho um emulador de PlayStation 1 no computador, deixa eu ver os jogos aqui. Aí eu tô lá bem olhando, e de repente, Spider-Man 2 Enter Electro. Eu falei, eu não acredito, sabe? Aí comprei, eu falei que eu achei ele mais fácil, porque, sei lá, eu zerei um dia depois, eu tava com o jogo zerado. Sei lá, isso. Eu às lembro... vezes é porque você tava acostumado já também, né? Como você jogou o primeiro. Ah, mas o primeiro realmente era mais difícil. Esse dois aí, a única parte mais chatinha é o lagarto, quando você tem que misturar os negócios lá. Tirando isso... No final, você enfrenta o Electro em cima de um prédio, não é? Ele tá, você tem que ir destruindo umas... Super poderoso. É, umas coisas lá. Então, e aí, esse Homem-Aranha do... O primeiro que a gente comentou, né? Ele saiu para um monte de videogame, inclusive Game Boy. E aí, é lógico que tem uma diferença entre os videogames, né? Mas aí, saiu a continuação entre Electro para PlayStation, que é o Spider-Man 2. Só que também saiu o 2 pra Game Boy Color com outro nome, né? Que era o The Sinister Six, Sexteto Sinistro. Que é o jogo do... que, na verdade, se você pensar, é o nome do título do... É o título do jogo do Master System de anos antes, né? Sim, sim. É quase um remake daqueles. Tá vendo? O Master System prevendo o futuro. Só que naquele, como é que é? Ele... Ah, não lembro agora. Eu sei que nesse daqui, eles vão sequestrar o Homem-Aranha, o Peter Parker, né? E aí ele não tá lá e eles pegam a Tia May. Aí o jogo basicamente é enfrentar o sexteto pra salvar a Tia May. Como é a primeira aparição do sexteto? É verdade, é um por um, né? E eles também tinham pego ela, né? Foi. É verdade. Os quadrinhos, sim, era ela e a Beth. Isso. Verdade. Bom, mas é Game Boy, esses jogos de Game Boy, eles são 2D, né? Não é 3D. Pro 2D. Até porque, né? Seria um pouco difícil no Game Boy Color. Ah, aí o próximo foi um dos que também eu mais joguei no Game Boy Advance quando meu irmão comprou. Foi o do Mistério. Spider-Man Mistério Menace. Ameaça de Mistério. Isso. Que é legal também, é 2D, plataforma, o mesmo esquema dos outros. É bacaninha, até os jogos do Game Boy que saíram bastante jogos de Homem-Aranha pro Game Boy Advance, cara, e eram bacaninhas. Sim. Até. Apesar de não ser 3D, como eu falei do caso do PlayStation, né, mas era bacaninha até. Não era ruim esse, não, pô. Saiu do Ultimate, que tem uma fase legal do... Você vai em cima do caminhão, o Rino vai atrás... Inclusive, deixa eu até fazer uma coisa. Os jogos Game Boy Advance, graficamente, são mais bonitos que o do 32X, cara. Que coisa, não? Que tristeza. Olha. Tá, então... Tá, então, aí a gente tem os três jogos baseados na trilogia do Sam Raimi, né? Baseados no Homem-Aranha 1, 2 e 3. E tal qual os filmes, o 2 é o melhor. É, o 2 e o 3 foi... é o pior também? Olha, o... Aí tem uma briga boa entre o 1 e o 3, mas não, o 2 é realmente muito melhor. Olha, o 3, eu só... Bom, não, vai, eu falo dele depois, aí vamos por ordem. É, o 1 não tem muito... Acho que não tem muito o que comentar. Só ia falar que o 2, ele foi o primeiro que você tem que atirar nos prédios da teia, né? Não no anjo lá no céu, nem na mão de Deus. Não é? Ele tem um estilão, assim, ele vendeu muito Play 2 na época, porque era GTA com Homem-Aranha, né? Ah, é, mundo aberto, né? Também. Exatamente. Foi o primeiro. Esse não tinha o problema lá dos gases tóxicos lá. Você podia andar pela cidade, correr pra todo lado. Balançar, eu acho assim. Que o Enter Electro já não tinha, né? Já não, tinha... mas não era assim. Você tá numa fase lá em cima, você pode sim. descer. Sim. Tinha fase separada. Aqui você tá lá em cima, você tá embaixo, tá? Exatamente. O Spider-Man 2 do Play 2, você tinha liberdade, entre aspas, total. Tão total quanto possa ser sua liberdade no Play 2, mas... Era um GTA com Homem-Aranha, cara. Era muito bacana. Vendeu muito. Eu lembro de ver gente, assim, ficar maluca de ver aquele jogo e comprar Play 2 por causa disso, sabe? É, tanto que você tinha até as missões paralelas. Podia prender vilão, levar... Tinha as missõezinhas, levar alguns... É, mesmo esquema de GTA. Pra... Você tem a missão, você tem, assim, você tem a estrutura principal do jogo, a história, mas você pode fazer side quest e tal. Você tem missãozinha separada. É muito legal. Tô vendo aqui que ele saiu pra 9 plataformas. Sim. Caramba, hein? E esse daí saiu pra tudo quanto era coisa, né? Até pro, eu acho que foi o único que saiu pra aquele telefone / Game Gear / N-Gage. N-Gage. Nossa, mano, que o pessoal é vergonha, pelo amor de Deus, não é? Mas e uma coisa que eu achei do segundo, que eu achava meio ruim, que assim, tem uma participação grande do narrador, né, enquanto você tá jogando. E eu achava o narrador meio fraco, né, assim, meio qualquer coisa. Já o terceiro, eu achei que melhorou muito, porque assim, além da qualidade das piadas ficarem bem melhor, depois eu vim descobrir, na época que eu joguei não, né, mas depois eu vim descobrir que o narrador do terceiro é o Bruce Campbell. Ah, sim. Já, que não, já tinha essa coisa do narrador no do Play 1, era o Stan Lee que fazia as narrações, não era? Ah, então é os do Play, eu não cheguei a jogar, infelizmente. Play 2 eu não lembro, o Play 2 eu não lembro quem era o narrador, mas eu sei que nos do Play 1 era o Stan Lee, cara. E aí, agora que você falou, eu não sabia também não, do Bruce Campbell, cara, no 3. É. Tá vendo? Ele participou de tudo que eu tenho. Eu acho que ele deveria participar mais, o Bruce Campbell. Ele tinha que ser um mistério. Eu acho que ele deveria ser o Homem-Aranha. Ele deveria fazer o Homem-Aranha 2099 lá. Então, né? Mas algum comentário a mais aí da trilogia? Não, só que no Homem-Aranha 2 desse Play 2, eu gostei da forma que eles mostraram o mistério. Porque eles seguiam a história do filme, só que eles acrescentavam algumas coisinhas. Ah, sim. Tipo, no 2 tinha o mistério, no 3 tinha o Kraven. O primeiro filme foi em 2002, né? Foi. Ah, então são todos aí no... São todos no ano do filme, né? Uhum. O do primeiro filme tinha uma fase exclusiva do Xbox, que era com o Kraven, não esse tinha pros outros. O do primeiro filme, você começava com aquele uniforme que ele usou na luta livre, inclusive, não é? É. Interessante. Bom, Ultimate Spider-Man 2005, tanto ele quanto o Barrel for New York, apesar que esse segundo é só pra portáteis, né? Os dois, se eu não tô enganado, eles são baseados no universo Ultimate, né? De alguma forma. Sim. Inclusive, eu assumiria que sim, né? Você chama Spider-Man Ultimate aí. Não, é porque o primeiro chama Ultimate, né? O segundo é só Spider-Man Battle for New York. Era isso que eu tava falando, que tem a fase do Rhino correndo atrás do caminhão lá. Esse do Battle for New York. Esse Ultimate, eu vi o pessoal comentando que dava pra você encaixar nas histórias Ultimate, apesar de um detalhezinho ou outro, né? Normalmente os jogos, eles usam a mesma ideia, mas saem um pouco fora, né? Esse daí parece que ele dava pra você encaixar na cronologia ali, né? Mas... eu acho que o grande diferencial do jogo Ultimate, assim, com relação aos primeiros lá do Play 2, era a questão do gráfico, né? Ele não tinha aquela coisa inspirada nos filmes, era mais inspirada nos quadrinhos mesmo, no Ultimate, né? Era até bonito o jogo, cara, pro estilo dele, assim, né? Ele é aquele negócio que é o cell shading, né? Cell shading, e era bonito até. Isso. Tipo, ele parece mesmo um quadrinho em movimento, sabe? Era legal, sim, cara. Eu acho que a gente não comentou um detalhe dos que são da trilogia do filme, que é interessante comentar, as animações, né? Você vê os personagens bem como se fossem os atores mesmo, né? Assim, na medida do que era possível processar, né? Mas era bem a cara dos atores mesmo que tava ali, né? Importante ter saúde, né? E aqui no Ultimate, pra alegria do Bruno, eu acho que dava pra você controlar o Venom numas partes, não dava? Nesse Ultimate Spider-Man? Isso eu não sei. Não lembro. Eu vi em algum lugar comentando isso aí, mas eu também não joguei ele. Você jogava com os dois. O do Venom era mais destruição, tipo aquele jogo do Hulk que tinha, Ultimate Destruction, alguma coisa. É que na verdade esse Ultimate não é baseado naquele desenho que teve uma época do Ultimate mesmo? Baseado no universo não. Ultimate? Não, o do Ultimate, o desenho é atual. Esse jogo aqui é dos quadrinhos. Eu acho ele legal, o meu problema com ele é que ele tem muita daquelas fases de perseguição que eu detesto. Você tem que correr de um lado pro outro atrás de algum personagem. Certo. Spider-Man, Friend or Foe, esse era aquele que dava pra você colocar, você escolhia personagens pra te ajudar, tanto herói quanto vilão? Não, você podia escolher a fase com os vilões, podia jogar com o Dr. Octopus, Você começa jogando com o Homem-Aranha e a Mulher Gata. A Mulher Gata. A Gata Negra. Você começa jogando com o Homem-Aranha e a Gata Negra. E esse é daquele tipo que você já pode começar alternando. Ou você controla um ou outro, né? Ah, sim. E aí, conforme vai mudando a fase, vai mudando quem tá junto com você também. Sabe o que é pior, cara? Esse jogo é uma baita de uma ideia, só que a execução não corresponde, cara. É esse eu peguei, eu tentei jogar na época. Eu achei, foi meio desanimador, antes, sabe? Parecia ser legal, mas... Antes da gravação, tava falando com o Eric, ele me falou, tava falando Lethal Fools, e eu respondi pra ele imaginando que ele tava falando desse aqui. Que esse aqui, depois de 20 minutos, você já quer dar um tiro na cabeça. Porque é muito repetitivo. Os vilões, os inimigos da tela são... Tem três tipos, tem o baixinho, tem o gordinho e o grandão. E não muda, todas as telas é essa mesma coisa. É isso aí. Foi quando eu tava pensando em... Não, vou tentar voltar a jogar videogame. Eu acho que nessa época aqui foi quando eu comprei meu PlayStation 2. Putz, aí você desiste. Você fala assim, vou voltar a jogar videogame. Você pega o jogo e fala, putz. Não, então, foi um pouco desanimador mesmo, sabe? Desanimador. Bom, aí eu acho que eu fui pro Force Unleashed e fiquei feliz. Ainda, a única curiosidade desse jogo aqui é que quem dubla o Aranha, o dublador do Aranha e o dublador do Harry aqui, eu não vou lembrar o nome deles agora, o Joss Keaton, que dubla o Harry. E no desenho do espetacular eles trocam de personagem. Ah, inverte? Quem dubla o Harry aqui, dubla o Aranha lá, e quem dubla o Aranha aqui, dubla o Harry lá. Só pra zoar, só pela galhofa. Aí o povo vai assistir o desenho e não sabe o que tá acontecendo, né, Magari? Fica lá, é de um ano depois. É um ano depois o desenho. Tá, então na sequência a gente tem o Web of Shadows, no ano seguinte, né? Peraí que eu vou ali pro meu cantinho chorar em posição fetal. Cara, não, sério. Essa safra de jogos do Mené tava de sura com a minha cara. Só jogo ruim, mano. Não é isso. Meu problema é que eu vi as imagens, os trailers, todo feliz. Ia ser mundo aberto igual os outros lá. Apesar de ter o simbionte que eu não gosto, mas tudo bem. Só que eu tinha o Play 2 na época aí. Quem conhece esse jogo do Play 2... Mas posso ser bem honesto, você não perdeu não, cara. Não, depois eu dei uma olhada no do Xbox, eu não perdi muito não. Mas o problema é que o do Play 2 é uma plataforma bem mal feita. O jogo muda o estilo, não é mais mundo aberto igual era os da trilogia. O do Play 2 é a mesma versão do PSP, né, cara? Então... Isso. Que beleza, hein? E na verdade, ele é mais baseado no jogo original do Play 1 do que no Web of Shadows mesmo. Se você vê o design dos inimigos, a estrutura do jogo, tudo, lembra bastante os jogos do Play 1, cara. Não, mas nem. Não tinha nem a visão. Não era nem 3D igual, era. Não, então por isso eu tô falando, a visão 2D. Era 2D com gráfico poligonal. Mas eu tô falando assim, a estrutura do jogo, o visual, tô falando os inimigos, por exemplo, aqueles capangas, era igualzinho os capangas do Play 1, entendeu? Ainda... Eu vou falar que ele, pra mim, como um jogo de PSP, eu acho que era um jogo bacana. A versão do PSP, você tá falando? Sim, isso, a versão do PSP. Então, porque a versão do PSP ficou melhor que a versão do Play 3, por exemplo, cara. Isso. Entendi. É, no Play 3 eu não vi como que ficou, não. É, o Friend or Foe, ele fez um favor pra mim, que eu acho que eu tinha pego tanto ele quanto o Web of Shadows na época. Aí eu fiquei tão desanimado com o Friend or Foe que eu falei, não, vou jogar outra coisa sem ser Homem-Aranha. E aí eu pulei o Web of Shadows. Ah, o quê? Perdeu o quê? R$10? Não, nem sei. Eu acho que eu comprei o videogame do cara com um monte de jogo. Eu acho que esses estavam juntos, entendeu? Ah, tá. Nem isso eu perdi. Então, 2010, Spider-Man, Shattered Dimensions. Esse é um arrependimento que eu tenho, que até hoje eu não joguei ainda, mas... Não, aí não, tá. É que eu falei, aquela safra, depois de Spider-Man 2, cara, do Play 2, pra mim foi uma safra muito ruim de jogo. Quando eu joguei Shattered Dimensions, cara, que jogão do Homem-Aranha, velho. Que jogão, porque... É assim, eu achei essa coisa de você alternar entre versões diferentes do Aranha uma coisa fantástica, e muda a jogabilidade, muda estilo gráfico. É muito legal. A história por trás disso, de como eles conseguem ligar, pior que faz, na loucura que é, faz sentido, e é um baita de um jogo. Não sei se todo mundo chegou a jogar, cara. Sim, mas depois de ter jogado dois, eu falei, eu fiquei muito chateado, assim, nunca mais vai ser jogo bom do Homem-Aranha, cara, nunca mais. Quando joguei o Shattered Dimensions, cara, que jogão. Spider-Man Noir, aquela coisa mais stealth, a coisa do Ultimate, o Homem-Aranha, muita gente, assim, critica muito o 2099, mas eu acho ele bacana, e no jogo põe ele porradeiro, então é muito legal, cara. Muito, muito legal mesmo. Cara, e o jeito que eles põem, algumas coisinhas são meio forçadas, tipo, alguns segmentos com a visão em primeira pessoa, achei, não precisava, mas tá legal. Mas no geral esse jogo é muito, muito bom, cara. Foi, assim, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo do Aranha que eu gostava tanto, assim, cara, de verdade. Eu achei a ideia genial e a execução muito boa também. Eu tô tentando arrumar um tempinho pra jogar ele, que eu também não joguei ainda, né? Só que agora eu não posso. Eu tenho que terminar também. Então... eu tenho que comprar um videogame pra poder jogar também. Coitado do Mori. Só isso falta, né? Eu tava com o Forever Alone, mas o Mori tá um pouquinho pior dessa geração nova, né, Mori? Triste, né? E você tinha lá você tem o Homem-Aranha clássico no Ar Ultimate 2099, né? Que eles comentaram. E a ideia é aquela da. Aquela. Uma tábua da ordem do caos, alguma coisa assim. É a tabuleta lá, a tabuleta do tempo. É, mas não é aquela. O tablet, né? Lá? É o tablet. Mas eu acho que não é a do tempo, é uma outra. É, só muda outra coisa. Mas é a mesmo estilo. Ela quebra em quatro lá, cada pedaço vai parar numa dimensão, né? Não, não quebra em quatro, quebra em um zilhão. É. Só que cada um é uma fase. E aí tem o negócio que você fala direto, né? Que o Homem-Aranha aparece o Spider-Ham e fala que ele é um porco, alguma coisa assim. Abertura. É legal. Foca. Uma coisa legal na. Não, dublagem, é porco, não é foca. Falando de novo de dublagem lá dos Estados Unidos, é que cada Homem-Aranha teve um dublador de um desenho lá dos Estados Unidos. Lá. Ah, é? Muito bom, hein? O clássico ficou com o dublador da série de 94. Não, o clássico é da série do aquela nova série animada lá, que é o Patrick Harris. Que é o Noir, Barney, Noir, o Barney do How I Met Your Mother. Norf. Olha só. Norf ficou com o da série 94. Ultimate é com o do Ultimate mesmo. E o 2099 é o do Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Muito bom. Eu preciso jogar esse jogo, cara. Joga, cara, porque vale muito a pena. Esse jogo é muito bom, cara. É, joga, para. Se você começar a jogar, ele começa a ficar meio repetitivo. É. Foi por isso que eu parei um pouquinho e agora eu tenho que começar de novo. Você tem que jogar em doses homeopáticas, né? Ah. Então, e aí o Edge of Time, ele é meio que uma... É tipo uma sequência desse, não? Esse é um jogo que... Eu sou desgraçado da cabeça por causa desse jogo. Porque, assim, os caras me lançam Shattered Dimensions e falam, putz, voltou. Homem-Aranha voltou pro trilho, agora é agora, só vai sair jogo foda. Tipo, Homem-Aranha vai ser foda, vai sair jogo... Vai detonar os jogos do Arkham, do Batman, tal. Tchau, a Batman e Arkham, o escambau, vai ser Shattered Dimensions, tal. Caraca, o escambau... Aí, meu amigo, vem o Edge of Time. Pior que é a mesma desenvolvedora, cara. É a Binox e tal. Você fala, putz, beleza, fechou, são os caras. E aí dá uma cagada, pelo amor de Deus. Acabaram com o jogo. Porque aí pegaram tudo que era bacana e funcionou no Shattered Dimensions e jogaram pra casa do chapéu. Então, aí porque a história dele agora é limitada. Então, por exemplo, lá no 4, você tinha a interação do Homem-Aranha clássico, né? O Noir e tal, o 2099 e o Ultimate. Aí no Edge of Time eles reduziram essa coisa pro foco ficar mais no Homem-Aranha, o clássico, e no 2099. E aí os outros tal, sabe, de escanteio. Então, tipo, eles reduziram o escopo. A questão da jogabilidade, que era fantástica, aquela coisa de misturar as jogabilidades, não existe mais, sabe? E, ai, sei lá, cara, o jogo é ruim mesmo. Então, quando anunciaram, eu achei estranho também, porque o Shattered Dimensions são 4, né? Uhum. E o Edge of Time, eu tô assim, ué, só 2? O que que eles fizeram? Me dá a impressão que o jogo é metade do que o outro foi, sabe? É, não, com essa redução, eles poderiam, de certa forma, até melhorar a história, né? Criar uma profundidade desses dois personagens, mas pelo que estão falando, ficou um lixo. Não foi o que aconteceu, né? Até faria mais sentido porque você pensa assim, pô, o Homem-Aranha de 2099 realmente é um Homem-Aranha no futuro. Então, se eu vou fazer essa história de falar de viagem no tempo, tá, ou discutir essa coisa do tempo, faz sentido o Homem-Aranha do presente interagir com o do futuro, né? Só que não funcionou. Simplesmente tiraram o que funcionou do jogo, cagaram tudo. Dava pra ter mantido pelo menos o Noir também, então, né? Seguindo nessa linha aí. Sim, então. Mas pelo menos ele. Aí eles tentaram colocar, não, a gente vai compensar colocando os outros uniformes, sabe, da crise de identidade e tal, mas, né, não funcionou. Sinto muito. Aí eu falei assim, essa vez você não me engana, não. Essa ideia você não me engana nada. Então, e aí pra fechar, a gente tem os dois filmes da nova, os dois jogos baseados nos filmes, né, da nova franquia, que eu peguei o The Amazing Spider-Man de 2012 pra jogar, e assim, na minha cabeça eu ainda tinha ali aquele Homem-Aranha de PlayStation 1, sabe, vivo na cabeça, e aí eu sei que mudou o estilo, hoje em dia o povo é muito, sei lá, sem paciência pros jogos e tal, mas sei lá, o Homem-Aranha podia ser um pouquinho mais lento pra mim, sabe? Mais lento. Eu vou dar um pulo, aí o Homem-Aranha eu vou 5 metros, dá uma cambalhota e vai pra frente, se eu mandar ir pra frente, sabe? Umas coisas assim. Tá bom. Eu acho que, não sei. Uma coisa que eles fizeram nesse foi pegar o que a gente tava falando, o Shattered Dimension, e juntar tudo em um aranha só. Tem umas partes que você tem que ficar na esquiva, tipo, o Noir ficava. É, nossa, eu não tô. O jogo em si, eu não acho ele ruim, não, sabe? Só acho que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tive um pouco de dificuldade pra acostumar com os controles, que pra mim eram muito rápidos, sabe? Olha, o velho falando. Ele dá uma impressão assim, de vertigem pra quem não tá acostumado, né? Entendo o que você tá falando. Apesar de, assim, eu não ter sentido isso, mas eu conheço muita gente que sente isso mesmo, sabe? O jogo é bem mais frenético também. Eu assim, ele não é um jogo, meu Deus, que jogo horrível. Ele tem algumas ideias bacanas, mas não é. Porque pra mim a impressão que deu é assim. A gente falhou, a gente cagou com Edge of Time. O que a gente pode fazer? Vamos voltar e misturar tudo que funcionou nos outros jogos. Então vamos pegar. O que funcionou? O Homem-Aranha do Play 1 funcionou. O Homem-Aranha do Play 2, o Homem-Aranha 2 do filme funcionou. E funcionou o Shattered Dimensions. Então vamos pegar elementos desses que funcionaram e jogar num jogo só. Tudo, pá! E aí foi o que deu. Só que, sei lá, cara. É, apesar de eu ter me divertido com o jogo e tudo mais, eu achei um pouco cansativo, sabe? Parece ser meio repetitivo, mas não sei. Eu acho que é cisma minha mesmo. Porque o pessoal fala que é uma caída de qualidade. Eu não cheguei a jogar. Ah, é, tem um novo que eu nem peguei também. Não sei. Alguém já jogou esse desse ano? Então não. Saiu um esse ano? Eu nem sabia. Mas, saiu. É baseado no segundo filme. Jogou? Pela animação dele, tá, viu? Ele, como eu já não achava o primeiro nada excepcional, o segundo ele é um pouquinho pior ainda, então... Puxa. Você me animou bastante agora. Sabe que se você não gostou do primeiro, não sei, talvez você goste do segundo. Não, e o pior é que eu falei, né, no início do programa que à medida que for sobrando dinheiro, tá, eu vou comprando os jogos aqui pra guardar e tudo mais, mas o primeiro, além de eu não ter gostado muito, eu peguei numa mega promoção online do Xbox, ou seja, nem físico eu tenho, sabe? Se eu for fazer o que eu quero, eu vou ter que comprar ele físico depois. Mas, ok, deixa lá pro final da fila. Eu acho melhor mesmo. Eu tô focado na era pré-discos, sabe? Na era cartuchos que eu quero agora. Agora, assim, só pra não ser, como é que fosse, assim, desonesto com o jogo, graficamente ele é bonito, ele é muito bonito o jogo, sabe? Mas só gráfico também não ajuda muita coisa, né? Mas eu vou deixar um comentário aqui que eu já fiz muito pra filme. Hoje em dia, tanto um filme quanto um jogo, ter o gráfico bom já não é muito diferencial, né? Meio que é pré-requisito, né? Sabe? O filme, o efeito especial do filme é muito bom. Hoje em dia, qualquer filme tem efeito especial bom, né? Só que eu acho que o povo acabou focando demais nisso e foi deixando a história meio de lado. Talvez, não sei, porque eu não jogo tanto, né? Talvez isso tenha acontecido um pouquinho com o videogame também, não preocupar muito com o gráfico. Ah, isso aí acontece muito. Tem gente que cuida do gráfico e esquece o resto do jogo inteiro. Pois é. Aí deixa a história de lado, né? Deixa a jogabilidade de lado, nem a história eu digo tanto. Isso que é o pior, né? Eu acho que jogo tem que ser jogabilidade primeiro, depois história, e pra mim, por último, assim, é gráfico, sabe? Eu acho que precisa ter nessa ordem essas coisas de bom. Porque se o jogo for ruim de jogabilidade, pode ser a coisa mais bonita do mundo, que não adianta, não é quadro pra você ficar olhando. Tipo, você tem que jogar, né, cara? Eu lembro, eu tenho um colega, né, que ele... O pré-requisito pra ele comprar jogo do Play 3 na época era isso. Ah, não, é porque dá pra você ver o fio do cabelo, não sei o que... Na hora que você estiver jogando, você não vai reparar fio de cabelo. Você quer reparar se você tá... De onde tá vindo o inimigo, o golpe... Se você tem tempo pra reparar no fio do cabelo do cara, quer dizer que o jogo não tá bom, cara. De cara, o pior que eu conheço, gente, assim... O gráfico é mais importante do que qualquer outra coisa. É, compra um monte de assiste gameplay, né? Baixa um monte de gameplay. Compra uma TV 4K e vai ficar assistindo, sei lá... Baixa vídeo de 30 GB de 2 minutos pra você assistir lá. Queria fazer só uma menção honrosa. Eu não cheguei a jogar muito, mas o pouco que eu joguei já gostei bastante. Homem-Aranha Sem Limites. Eu ia deixar o Mônio falar, porque esse é o único que ele só puxar ele, mas se o Mônio quiser explicar mais como que funciona o jogo, que eu joguei pouco até agora, mas o pouco que eu joguei já gostei bastante. É simplesão, cara. Subway Surfers com Homem-Aranha. Exatamente, pra Android iPhone. Me vendeu já, agora eu quero. Não, e ele tem uns detalhes de historinha e tal, que é muito. É muito divertido. Você tem objetivos na corrida, tem toda uma história de invasão dimensional do Sexteto Sinistro, que nessa altura já não é mais 6 faz tempo, porque você tem 5 versões de cada um, pelo menos. Você vai desbloqueando, né? Homens-Aranhas novos, mangá. Cada um com habilidades diferentes. Não muda muito na corrida. Muda mais na questão de pontuação, né? Tem um que cada porrada vale 2 combos, assim vai. Mas é muito divertido, extremamente viciante. Que premissa legal, cara. Você não vai jogar isso aí. Jogo é legal. Esse só não ganha do jogo do Sharknado. Nossa. Não, esse daí o ele só. O filme não... já é uma beleza, o jogo então deve ser uma coisa de louco, né? Na verdade, esse ele só não ganha do Atari, né? De resto. Não, nada ganha do Atari, cara. Eu falei do Sharknado porque é nesse estilo também. Você vai correndo e, no caso, mas tem Homem-Aranha também? Não, aí seria louco. Homem-Aranha montando em um tubarão? Tornados, tubarões e o Homem-Aranha. Aí sim. Olha, aí sim, hein? Aí seria épico demais, cara. O celular não ia aguentar e ia explodir. Nossa, muita epicidade. Tá, então... O Homem-Aranha do Atari, aquele lá, o pixeladão bonito, em cima o melhor de todos. Do barão, hein? Qual que você acha que vai ser o destaque da vitrine? Com certeza que é o Homem-Aranha, não tem nem o que discutir, velho. Mas eu vou jogar, cara. Inclusive, assim, eu joguei um outro jogo do Homem-Aranha no Android, qual que foi? Foi aquele Total Mayhem. Não é ruim não, cara, é legalzinho até. Só que não é runner, né? Ele tem controle e tal, mas é bacaninha até, não é ruim não. É, eu joguei um desses também, eu acho que foi justamente esse aí. Bom, então, a gente falou de todos os jogos principais do Homem-Aranha aqui. Eu acho que tá bom de programa, né? Quase 2 horas de programa. Acho que antes de fechar, a gente pode falar aqui, cada um falar qual que gosta mais, eleger um jogo. É, e antes que venham reclamar, as participações do Aranha nos outros jogos a gente vai deixar pro futuro. É, acho melhor você avisar isso aí, que você vai ter um episódio de crossover, senão o pessoal vai chover. Eu tenho experiência nisso, o pessoal vai chover reclamando. Se você não avisar, o pessoal vai chover reclamando, que é uma beleza. Então... Avisando já reclama? Exatamente, é isso mesmo. Vai deixar pro futuro, a gente faz um outro episódio especial aí e cita eles, tipo, os Marvel vs Capcom, Marvel, isso. Aquilo. Demorou só 3 anos pra sair isso daqui. Antes de 3 anos a gente faz a segunda parte, tá tranquilo. Com sorte, né? Então, Mônio, eu já até sei. Qual que é seu favorito, Mônio? Por incrível que pareça, na verdade, não é o do Atari, é do Mega Drive versus Kingpin. Ah, tá. Que isso, cara. Mas repetir? O Atari tem menção honrosa sempre. É, quem quiser falar, pode falar aí. Tem o Arden, não. O Maximum Carnage. Acho que foi o que eu mais joguei, né? Ele ou do Play 1? Mas por mais nostalgia, o do Máximo Carnage. Porque toda vez que eu olho pro meu dedo, eu lembro dele. O malo que eu tenho. É, eu vou ter que repetir, mas pra mim também não tem como tá no coração o Homem Spider-Man versus o Kingpin, né? Não tem como. Você, Bruno? Bom, eu vou roubar. Posso? Ah, você é desses, então. Eu não vou nem citar ativou o Atari. Código, cima, baixo, baixo, Atari. Não vou citar o Atari porque o Atari é o concurso. Então não tenho o que questionar. Mas é o que eu falei. Quando saiu o jogo do Play 1, ele matou o que era Spider-Man 2D pra mim, cara. Então, ele pra mim, ele definiu o que deveria ser um jogo de Spider-Man, sabe? De verdade. Então, assim... Se eu tivesse que citar um, seria esse, o primeiro Spider-Man do Play 1, cara. Porque ele realmente te deu a liberdade de ser o Homem-Aranha, sabe? Em situações mais complexas do que simplesmente bater nos outros. E poder sair por aí jogando a teia e Deus segurar você. Vai, confia em Deus que ele te leva. Então, aí, a roubadinha mágica aqui é o seguinte. Joguem o Shattered Dimensions, cara, sério. Se vocês querem um jogo do Homem-Aranha mais recente, joguem o Shattered Dimensions, que é muito bacana o que eles fizeram na história, os elementos de jogabilidade. Mas acho que foi o Magaren que falou isso, né? Tem que jogar em doses homeopáticas, porque se você jogar tudo de uma vez, realmente você vai ficar um pouco cansado. Então pega o jogo, curte, sei lá, por dia, uma fase de um, dá uma pausa, sabe? Joga um pouquinho e tal, vai, volta pro jogo, porque é um baita de um jogo, cara. E essa coisa de jogar com os Homens-Aranha de fases diferentes ou de universos diferentes é uma coisa muito, muito boa, que infelizmente não souberam levar pra frente, cara. A história é legal, nem parece que é do Dan Slott. Então, apesar de eu até comentei aqui que eu comprei o cartucho do Versus Kingpin, que é um jogo que eu gostei pra caramba quando eu era criança, né? Eu acho que eu jogava ele antes de começar a ler quadrinho e a partir do momento ali que eu comecei, né? Na mesma época ali. Só que o que me fez ver muita coisa que eu via nos quadrinhos e gostar pra caramba foi justamente o do PlayStation, né? Então eu vou me trair e falar que o que eu mais gosto é o 1 do PlayStation mesmo. Não o do filme, né? O mesmo que o Bruno comentou aí. Isso, o 1 do Play 1 mesmo. O 1 do Play 1, exatamente. Que, cara, eu me sentia o Homem-Aranha, sabe? Eu podia fazer qualquer coisa que o cara fazia. Então achei muito legal. Fica pra ele meu voto. É justo. Então é empatou, justo. Né? Ficou empatado com o Kingpin? Olha só. Então pera aí que eu vou chamar o Mikael aqui, porque eu tenho certeza que o dele é o Maximum Carnage também. Achei que era o Ultimate o dele. Aí fica o... Não. Aí fica os 3 empatados. Então. Entendi. Bom, então é isso aí. Ô, Bruno, eu queria agradecer novamente por você ter aceito o nosso convite, né? Pra participar aqui. Pô, eu que agradeço o convite, gente. Obrigadão mesmo. Foi um prazer bater esse papo. Peço desculpas pros fãs do Aranha, que é como eu falei... Eu conheço um pouquinho mais da parte de jogo, mas da parte do Aranha em si eu sou orelhudo, então vocês podem ver que eu falei muita asneira aí da parte dos quadrinhos. Infelizmente eu não acompanho mais a fase recente do Aranha, mas não é só com o Aranha, cara. Acho que quando a Marvel... Porque eu sempre fui um cara Marvel, né? Então, quando a Marvel virou Ultimate, eu falei, ih, caramba. aí meio que parei, dei uma distanciada, mas continuei acompanhando os filmes, acompanho os jogos ainda, mas peço desculpas pros fãs aí do THWIP, porque realmente não é meu forte a parte dos quadrinhos. Leio, gosto muito do personagem do Homem-Aranha, gosto mais do Venom, como eu falei, mas... E mais uma vez, assim, obrigado mesmo pela conversa, valeu pelo papo, adorei ter conversado aí com vocês, bater um papo sobre videogame, que é algo que eu posso agregar um pouquinho a mais do que quadrinhos, né? E sempre que precisar aí, que eu puder, gente, fiquem à vontade, é um prazerzão mesmo, obrigado de verdade. Tranquilo, prazer é nosso. Então, fechamos por aqui e até a próxima, né? Até mais. Até. Abraço. Game como over. Diria o Digital, I won't play a game.